dado início a mais uma sessão da Irmandade Nerd. Sejam bem-vindos, caros fraternos. Eu sou o Thiago Galfa e estamos aqui para a segunda parte do podcast sobre a E3. Isso mesmo, agora iremos falar sobre as três grandes produtoras de console: a Microsoft, a Sony e a Nintendo. E continua aqui do meu lado o Duzinho. É nós aí que vamos. Vai ter rage hoje, vai ter reclamação, vai ter elogios e vai ter crítica, vai ter. Olha que negócio tá pesado hoje, hein? As conferências foram muito interessantes. Pois é. E além do Luzinho, nós também temos mais um convidado que não estava no primeiro podcast, mas está aqui para falar dos consoles, o Cris, do Colisor Ideias. Fala, Cris. E aí, gente? Hoje a gente vai falar bem explicitamente porque é da Rage, né? Porque umas produtoras têm que tomar vergonha na cara. Vamos tentar aí mostrar o porquê da raiva. Mas tudo bem. A gente tá aqui para conversar um pouquinho com o Duzinho, com o pessoal e com o Galfa, que é um boy safado, mas tudo bem. A gente vai no Cris, que tá falando, nosso correspondente internacional, falando direto lá da E3, né, Cris? Não exatamente, né? Gostaria muito, mas só fica tipo a 1000 quilômetros, 1000 milhas, 2000 milhas, mas tudo bem. Tecnicamente falando, você tá mais perto que, né? Então, tá mais perto que nós. Então vamos seguir a ordem, né? Falar primeiro da Microsoft. Microsoft, talvez a conferência mais esperada da E3 2017, devido a um tal projeto Scorpio, né? Mas chegou lá o nosso Phil Spencer, querido Phil Spencer, cada vez mais querido, o cara que não tem medo, fala mesmo. Inclusive, segundo ele, algumas pessoas na Microsoft estão xingando ele do tanto que ele fala. Mas ele subiu ao palco e nos apresentou o Xbox One X. Meu Deus, a Microsoft tinha que servir café pra ele às 3 da manhã, fi, se ele quiser. A Microsoft tem que se ajoelhar nos pés dele, meu Deus. Pois é, quem era a Microsoft em 2013 e quem é a Microsoft hoje, né? Cara, a Microsoft em 2013 é o que a Nintendo foi antes com o Wii, é o que a Sony foi com o PlayStation 3, é o que a Sega foi na época do Mega Drive, meu filho. Exatamente o que era a divisão Xbox na época. Estamos ganhando, estamos à frente, entre aspas. Vamos falar bobagem pra caramba. Depois, só se lascaram, né? Porque foi exatamente o que aconteceu com as outras. Pois é. Uma das coisas que mais reclamaram foi o nome, né? Project Scorpio, mas nós já estamos acostumados. Tiveram vários consoles como Project Dolphin, Revolution, que foi respectivamente GameCube e depois o Wii, entre outros consoles com vários codinomes, e obviamente que não ia ficar esse Project Scorpio. Tivemos agora recentemente até a Nintendo, eu até esqueci o nome, como que era o nome do projeto? Era NX, cara, não, né? Lembro. NX. Mas quase todos os nomes, quase todos os nomes, eles eram melhores do que o nome original. Exemplo, o nome do 32X, que foi um fracasso, mas foi lançado. Era Mars, Sega Mars, era melhor. Depois lançaram o Dreamcast, que o nome era Black Belt ou Dural. Jogos clássicos da... Nomes clássicos da Sega. Aí os caras vão lá e lançam Dreamcast, que não é um bom nome pra mim, mas tudo bem. Eu gosto do videogame, adoro o videogame. E aí eles vão e lançam... Tem o Dolphin, que era um nome da hora, muito bom. Aí vai GameCube. Depois me lança o Wii, que é um nome horrível, no lugar de Revolution. Cara, é tipo, é uma regra também, é outra regra. A gente faz um nome foda no projeto, todo mundo fica feliz, puta, Revolution vai ser da hora, e vem Wii. Puta, mano, por que Wii? Que bosta. Porque é fácil de falar, entendeu? É a mesma coisa do Xbox One X, só vai confundir a cabeça de pai, é só isso. E a minha. E aí... mas o pessoal daí, né, porque uma coisa que você que tá aí pode falar muito bem, nós daqui temos o Xbox One S agora, né, só que aí fala One S e One X. A gente vai ficar de boa aqui no Brasil, que a gente fala é Xbox e Oni. Quem fala Xbox? No Rio Grande do Norte fala Xbox? Um monte de gente, em São Paulo, inclusive. Na época que eu trabalhava, eu passava um dia quase toda a minha vida numa loja de videogame, na Gamers, lá no Shopping Morumbi, onde só vai gente rica e que viaja. Você tem Xbox 360 aí pro meu filho? Você tem Xbox 360? Miguel, as pessoas não conseguem compreender, o público comum não consegue compreender que é Xbox. Como é o nome daquele cara lá da Ubisoft, o representante da Ubisoft aqui no Brasil? Mas ele é francês. Não importa que ele é francês, ele trabalha só com isso. O francês lá, safado, careca, falou na entrevista aqui na IGN, Xbox, várias vezes. Eu falei, mano, tá vendo? Não tem essa. Então, não tem essa mesmo. Xbox One X, quem achar ruim. Mas é, e ele vem com ótimas especificações, ele promete rodar muitos jogos em 60 FPS, 4K. Aí as pessoas vão se perguntar, mas 60 FPS, 4K, grande merda, não consigo ver diferença. Bom, eu também não consigo ver muita diferença, mas os 60 FPS faz diferença sim, principalmente na hora que você tá jogando online. O 4K nem tanto, né? O 4K depende muito do jogo, você tem que ter também uma TV 4K, vai no mínimo aí $1,000, ou no Brasil nada mais nada menos do que R$10,000 para você ter os dois elementos. Certo? Ele vem com 12 GB de RAM, que é bastante coisa. Pra... desses 12, 9 são para games, né? Então, muitos dos PCs aí, Master Race, não trabalham com 9, trabalham com 8. Então, é assim, $500. Eu acho um produto justo, acho que sim, é um produto que vale a pena. Não, desde que não invalide o Xbox comum, eu acho que tem que ter sim um produto premium para os consumidores. Um premium de verdade, né? Não é um premium igual aquilo que a gente viu ano passado, que aquilo lá de premium não tem nada. É um produto premium, acho válido. Não vai me afetar em nada. A gente teve essa discussão, a gente conversou, né, sobre isso no PlayStation 4 Pro, sobre esse negócio de 4K. Esse Xbox X, que vai ser uma merda falar X, S, X, eu vou confundir bastante. Ele vem com a proposta de ser 4K real. Vem com a proposta isso. De que vai ser a melhor plataforma para se jogar. Tem todos esses negócios de teraflop e 12 GB de RAM e tal. Não sei, né? A Microsoft, ela garante que vai rodar sim desse jeito nos jogos dela. Tem jogos multiplataforma, a gente tá sabendo já de notícias aí de que produtoras que tem parceria com a rival, né, com a Sony, que talvez não vão trazer o potencial máximo pro seu jogo, não vão utilizar o potencial máximo dos seus jogos no Xbox One X. Então acho que vai depender muito dos jogos aí. Segundo executivo da Sony, ele acredita que as produtoras vão nivelar por baixo. Cara, mas a gente pode falar disso, a gente pode falar que eles vão nivelar. Que eles realmente fizeram alguma coisa pro Pro até agora? O Pro mostrou a potência dele de algum momento? Ninguém tá falando depois. O Pro, pra mim, igual o VR, flopou master, mano. Eu não vejo ninguém falando com empolgação do Pro. Eu não vejo ninguém falando com empolgação do VR. A não ser quem tem, né? Obviamente. Se você, por exemplo, como eu, tinha um Sega CD, tinha um 32X, você não vai falar assim, puta, é uma merda. Você vai tentar valorizar o que você tem, que é o conceito que a gente pensa, né? A gente tem um negócio, eu vou tentar curtir o máximo. Não, mas questões comerciais, eles não foram muito bem porque simplesmente não tinha o Pro, nem 4K real ele é. Então já é uma coisa, já não é 4K real, então não faz diferença você ter a porra de um Pro pra você simular o 4K na sua TV. A própria diferença de fluidez também, você não tem uma grande diferença assim. Você não tem 10, 20, 50 FPS a mais no jogo. Você não tem 60 frames ali garantidos por causa do Pro. Então... não é uma GTX 960 para uma GTX 1060. Então, né? Isso, cara, isso me deixa impressionado. Por exemplo, antigamente a gente... vou falar de antigamente porque a gente joga videogame há muitos anos. O cara ia lá e falava assim, ó, saiu pro meu videogame. Beleza, acabou. Não tinha discussão. Hoje em dia não. Não, mas roda 30, 60, 120 Hz, FPS, 4K, 1080p, 720, sabe? Eu acho que a gente... Ah, não, eu acho que tinha... Calma, a gente não lembra. Você pode assim não lembrar, mas era propaganda... Meu console é 16 bits, tem tantas cores, tem tantos canais de som. Sim, mas isso era a produtora falando. O que eu quero dizer é que os caras falavam. Eles não faziam tanta isso. Isso começou a acontecer depois que veio aquela guerrinha, pra quem conhece o negócio, né? De placa de vídeo. Olha, sua placa de vídeo é melhor que a minha, essa roda tanta potência. Mas o público em geral, que é o público que, por exemplo, comprou o PlayStation 4 até agora, por isso tem 60 milhões de PlayStation 4 vendidos, eles não ligam pra isso. Eles não dão a mínima pra isso. Eles ligam pra... Vai sair God of War 4, que não é o número, mas é o quarto jogo de console grande. Vai, ponto. Vai sair esse jogo. Ah, tá bom. Pra eles é isso que importa. Então, essa discussão de 4K é muito técnica. Eu entendo assim que realmente é importante que você venda um console. Quando você prometeu que ele ia rodar melhor, ele realmente roda melhor. E o Pro não faz isso. E o X, né? Ele provavelmente vai fazer isso. Espero que realmente aconteça tudo isso que eles estão falando. A gente só vai saber isso em novembro. Isso quem comprar, né? Porque na minha TV não roda 4K, não tem como eu ver um gráfico em 4K, é igual pegar as antigas fitas cassete e ver, isto é em DVD. Eu acho interessante porque eu penso assim, no porquê que eles estão fazendo esse tipo de lançamento, né? A Sony com o PlayStation 4 Pro e o Xbox One X. E eu acho que, assim, o Phil Spencer, até acho que executivos da Sony já falaram sobre a ideia de não ter mais gerações de console. Né, dos jogos que vão ser lançados de agora vão ter que rodar em todas as máquinas, etc. Eu acho interessante isso, porque faz sentido, porque os jogos hoje em dia, a gente vê aí que os jogos que são lançados hoje em dia custam muito dinheiro, custam um absurdo, demoram muito tempo, são muitos anos de produção, e isso ocasiona muitos problemas para as produtoras, né? Que produtora consegue se segurar aí tendo que desenvolver um jogo AAA de bilhões, de milhões de dólares, e que vai demorar, sei lá, 4, 5 anos para ser produzido. Então acho que é natural ter essa evolução de consoles. Eu acho que o que a indústria está tentando fazer com isso é segurar a geração, né? Segurar essa ideia de que não vai ter mais geração. Então você faz o quê? Você faz aquela ideia do PC, né? De você melhora o hardware para você rodar o jogo um pouquinho mais bonito, um pouquinho mais fluido, e segue essa geração aí, segue produzindo jogos do jeito que já tá, porque realmente tá muito demorado de fazer jogo, tá muito caro. Não, eu acho que é exatamente isso, porque assim, pô, a tecnologia tá evoluindo muito mais rápido. Antigamente, os jogos Play 3 e os jogos Xbox 360 e as gerações anteriores quase não saíam para PC. Hoje em dia, quase todos, quase exceções dos jogos que não saem também para PC. Então é um mercado que antigamente não existia, parecia duas coisas diferentes, entendeu? Todos os dois eram sobre jogos, só que eram duas coisas diferentes, completamente diferentes, dois caminhos diferentes. Agora não, agora são dois caminhos juntos, não tem mais essa diferenciação se é PC ou se é consoles. Então, pô, se para PC o negócio está saindo, está dando dinheiro, está dando retorno e está tendo lucro, nada mais natural que os consoles tenham que buscar chegar ao PC. Entendeu? Eles têm que correr atrás. É que chegou o 4K, né? Na TV não tem jeito. Por mais que a gente não seja interessante pra gente 4K, pra muita gente é. Entendeu? E eu conheço pessoas que compram essas TVs 4K, né? Que é 4K entre aspas, né? Essas TVs mais baratas, 4K entre aspas. Que não querem voltar pra uma TV comum mais. Acham a imagem linda. Não sei se é alguma tendência psicológica e tal, também não vem aqui a gente julgar. O cara tem o dinheiro, o cara compra o que ele quiser. Porque se ele acha que é melhor, pronto, o dinheiro é dele e tal. Então é uma tendência que veio junto com isso, com as TVs de 4K. Então eu acho que é natural, vai ter que ter, entendeu? Vai acontecer, e daqui a pouco o 8K tá já aí, já tem TV 8K no Japão vendendo já. E aí vai ter que ter um Pro 2, um Xbox One X 2. Eu acho natural, entendeu? Infelizmente também vai ser natural. Assim, como eu falei, desde que o meu Xbox One continue rodando minhas coisas em Full HD normal, no meu caso HD, porque eu uso meu Xbox One e uma TV HD, eu estou agradecido. A partir do momento que ele fizer um jogo que não tenha para o meu Xbox One, aí eu vou me incomodar. Sim, concordo. Enquanto isso, Beleza, pode lançar aí 40 Xbox aí, 40 Play 4, desde que meus consoles estejam funcionando ainda. Passando por essa discussão, se é importante ou não é, bem, eu, como eu falei, eu não vou comprar tão cedo, eu acho que nenhum dos dois aqui também vão comprar tão cedo, mas não. Aí o nosso novo console, pelo menos teve uma mudança imensa, diferente do outro console que saiu ano passado, mas como já falamos sobre isso. Bem, seguindo 42 jogos, o Phil Spencer não estava de brincadeira, ele subiu no palco, deu o show dele e falou: vocês queriam jogos? Então, tomem jogos. Bem, para começar, nós tivemos o já falado Forza Motorsport 7, né? Que é um jogo que é uma franquia já que está no 7. Muitos dizem já que passou o Gran Turismo há muito tempo. Já. Certo? Gran Turismo, qualquer jogo de corrida, na verdade. Qualquer jogo de corrida. Eu acho assim, beleza. É pra nicho? É pra nicho. Mas Gran Turismo continua sendo a franquia que mais vendeu em todos os três consoles da Sony. Então, tem um nicho que a Microsoft se importe a vender esse console. Tipo, se Gran Turismo foi o jogo que mais vendeu exclusivo dos três primeiros consoles da Sony, então tem uma galera que está insatisfeita com o Gran Turismo e pode trocar o seu PlayStation 4 por um Xbox One, ou adquirir um Xbox One, mesmo já tendo um PlayStation 4. Então é uma galera que ela não pode falar: ah, foda-se essa galera, eu estou cagando para ela. Não, ela tem que lançar um Forza. Então o Forza 7 está lindíssimo, eles subiram lá, mostraram um Porsche também lindíssimo, exclusivo no console, no jogo, né? O Porsche que estava lá no palco. E ele vai rodar 60 FPS, 4K. Lembrando que ele roda 60 FPS, 4K e 67% de potencial do console. Então quem puder ver esse vídeo de gameplay, que apesar de não poder ver em 4K, eu, né, a não ser que você tenha TV em 4K, né, eu vi no monitor HD normal, achei lindíssimo. E imagina só com o restante do potencial do console. Então eu acho que é um jogo válido e eu acho sim um grande jogo. Então, se você viu no seu monitor já ficou bonito, você imagina uma TV 4K de verdade, você entende? Então, os caras estão reclamando por besteira, entendeu? É porque eles queriam um jogo de tiro. Eles queriam atirar num jogo exclusivo, ou então um jogo de apertar quadrado, é o que eles queriam. Quadrado, no caso, qual é o do controle? Deixa eu ver aqui, X. Apertar X no controle do Xbox. Então, pô, eu acho um jogo de muita responsabilidade. Claro. Eu gostava muito de jogar Gran Turismo, até hoje eu não comprei um Forza, a Microsoft me deu um Forza Horizon 2 e eu joguei bastante. E muito provavelmente, já assim que tivesse esse aí disponível, eu vou jogar muito. Seguindo, eu e Duzinho temos a mania já acho que o quarto ano que a gente acompanha a E3, né? Antes era só por revistas, né? Mas agora nós acompanhamos já o quarto ano seguido. Quem sabe ano que vem a gente não faz uma live pra acompanhar, hein? Quem sabe, né? Ano que vem acho que talvez role uma live, sim. Dessa vez, assim que apareceu o jogo na tela, já falei: Metro. É o que o cara tinha falado que não ia ter. Mas ele tava mentindo, ainda bem. Porque esse novo Metro Exodus ficou, na minha opinião, fodástico. Eu amei. Eu, assim, sinceramente, eu joguei os outros. Não joguei muito, mas joguei os outros. Certo? O primeiro eu terminei, o segundo eu só comecei. Mas eu achei lindíssimo. Mudou completamente a dinâmica do game. E eu achei que é um jogaço pra esse ano que vem aí. Eu achei ele lindo, tá bem mais colorido, né? Eu acho que a ambientação tá bem mais detalhada. Eu já dei pra ver que vai ter um belo sistema de craft pras armas lá, uma melhoria no sistema de armas e tal. Olha, tá lindo o jogo mesmo, hein? Tô ansioso pra ver ele final, completo. Esse Metro Exodus realmente ficou muito bom. Aquela dinâmica do urso, né? E ele poder pegar tirolesa. Sim. Eu gostei muito. Realmente é um jogo que eu vi um potencial muito grande. Ele aprendeu muito com outros games. Eu falo mais, ele ensinou para muitos games também. O 2033, que foi o primeiro jogo, nossa, ensinou muito como fazer um jogo de primeira pessoa imersivo e assombroso e tenso. E é sufocante, você joga o jogo, aquela ideia da máscara ali faz o jogo ser sufocante, assim. E a sequência, você vê que os caras focaram nisso, você vê que tem a máscara ainda nesse novo jogo, tem a máscara quebra, você vê o personagem tem problema pra respirar, então vai ser foda esse jogo, hein? É um game aí que eu espero, realmente, eu tô esperando muito. Bom, seguindo, nós tivemos o Assassin's Creed Origins, muito bonito também, a gente falou no outro cast, né, na primeira parte desse podcast, nós falamos já sobre ele. Mostrou um vídeo de 2 minutos, não quis se estender muito, até porque a Ubisoft já tinha mostrado ele belamente. É, eu acredito muito nesse game. A Ubisoft, tá, pelo jeito, está fazendo parceria com a Microsoft, né, para já trazer melhorias nele, no Xbox One X. Um jogo parecido ser bem interessante. Agora, a ambientação... não tem nem o que falar de ambientação, porque a Ubisoft sabe fazer ambientação, né? Contexto histórico e tudo mais. Eu achei estranho algumas coisas ali, não sei como é que vai ser na gameplay, né? Eu achei meio Ghost Recon demais, aquele falcão lá voando e marcando os alvos. Achei meio esquisito algumas coisas, mas, né, tem que aí é jogando pra saber se como é que vai ser a pegada. Mas eu achei bom, não sei... Bom o Assassin's Creed ter parado um ano, né? Não ter todo ano. Pois é. Quem jogou disse que parece bastante Witcher, a parte RPG. Que bom, né? Que bom. Que bom, né? Esperemos. Esperemos, mas é aquilo, né, cara? O que eu mais reclamo de Assassin's Creed, eu gosto de todos os Assassin's Creed, assim, em algumas partes. Não importa. Até o Unity e o 3, que pra mim são os bichos feios, né? Que a maioria reclama muito. Eu, principalmente o 3, que pra mim o combate mudou muito e ficou horrível. Eu espero que essa parte fique boa, porque essa parte é muito importante no jogo. Então, se essa parte não for boa, aí ferra o jogo inteiro. Pode ter a melhor história do mundo, pode ter os melhores vídeos, mas se o combate for ruim, mano, você não tem vontade de pegar o jogo, entendeu? O 3 era assim, eu pensava nisso, tinha muita coisinha, mas o combate era muito ruim. Pelo que disseram já da E3 lá, o pessoal que tá jogando lá falou que realmente ficou muito bom o combate. Ficou bem parecido com The Witcher. Então, é esperar, né? Bom, depois vem um game que eu acho que o Duzinho pode falar melhor dele, é o PlayerUnknown's Battlegrounds. Você falou que ele já existe pra PC, é isso? Sim, PlayerUnknown's Battlegrounds é um jogo no estilo Battle Royale, né, que é aquele sistema onde você tem um mapa gigante, onde você tem onde os jogadores vão lá, coletam recursos e tem que matar o time adversário. Já tem no PC já há um tempo, tá fazendo bastante sucesso no PC, tem muita live aí, se vocês forem no site de live stream aí procurar, vocês vão ver que tá fazendo bastante sucesso, e agora foi anunciado exclusivo pro Xbox, e ó, sendo exclusivo de Xbox, um jogo já que tá no PC, é sucesso garantido, porque basicamente a versão de PC já foi meio que um beta teste, então já vai vir um PC bem mais otimizado, bem mais... cadenciado e mais completo. Então, eu acho que vai ser sucesso também no Xbox. Eu vi uma notícia que vai ter zumbi nele agora. Não tinha zumbi, mas agora vai ter. Vai ter tudo agora lá. Zumbi. Conhece esse jogo, Chris? Nunca ouvi falar, cara. Eu não conheço o Battlegrounds, tenho certeza. Eu olhei e falei, cara, nunca ouvi esse jogo. Ah, mas já tem no PC, faz muito sucesso. Tô totalmente boiando, não conheço. E se for o que o Du falou e o que a maioria falou, tenho certeza que eu não vou querer jogar, porque não é meu estilo de jeito nenhum. Eu lembro daquele Rap Wars, eu lembro daqueles outros jogos, sabe? Todos esses jogos de batalha dentro do jogo, você coleta recursos pra depois bater. Geralmente multiplayer só, nunca tem um jogo single player. Tô de boa, não quero. Se eu tenho que depender de outra pessoa pra eu jogar o jogo, tô de boa. Um Dota de tiro. Tudo de bom. Eu realmente também sou muito próximo de você. Eu também não gosto desse tipo de jogo. Mas tem mais uma opção aí pra galera. Com certeza a galera vai jogar bastante. Bem, depois disso, como pouco zumbi é uma desgraça, né? Não, agora nós temos zumbi pra tudo que é lado. Não aguento mais jogo de zumbi. Veio State of Decay 2, mas sinceramente esse eu gostei. Eu tava assistindo com o Duzinho e nós falamos o tempo todo que parecia Left 4 Dead, até porque os zumbis são igualzinho os boomers, né? Sim, já a gente ficou comentando, né? Já pensou, mano, uma parceria da Steam? Já pensou se isso aqui é uma parceria da Steam com a Microsoft para trazer Left 4 Dead 3 exclusivo para Xbox e no caso PC, com certeza? Fala um jogo 3 da Valve. Não tem nenhum jogo 3 da Valve. A Valve não gosta do número 3. Bom, State of Decay tá aí, ele ficou bonitão, né? O primeiro fez muito sucesso. Tá aí presente pra quem quiser jogar agora. É uma nova opção, né? E coletar recursos e matar zumbis. Parece The Walking Dead mesmo. Vai jogar, Duzinho? Provavelmente, não sei. Quem sabe, no entanto... Não sei, tal. Mas a tendência do State of Decay 2 é a tendência que o pessoal mais tem jogado hoje em dia, né? Coletar recurso, co-op, até 4 pessoas, pelo que eu vi ali, e ajudar uns aos outros, encontrar, tá, a tendência de hoje, do online de hoje é isso aí. Bom, depois disso veio, acho que a parte mais, que porra é essa da conferência da Microsoft. Do nada um cara subiu no palco, começou a narrar um jogo, o tal do The Dark Project. Bem, é um jogo bem esportes, né? Tanto que o cara tava narrando o jogo, mas pra mim é um, sinceramente, genérico. ele é mais lento, mais cadenciado, né? Igual Overwatch, apesar de usar a base bem parecida, né? São times pra vários lados. Só que ele é de sobrevivência, né? Então você tem que se esconder, tem que. É todo um esquema assim. Mas eu, sinceramente, pra jogar isso aí, parece. Parecia o multiplayer do. Pra mim, parecia o multiplayer do The Last of Us. É. Ele vai ser. Pelo que deixaram entender, ele vai ser. Vai ter foco em esportes, né? Então vai ser um jogo que vai ter que ser cadenciado. Só que depende tudo da aprovação da comunidade, né? Ele só vai dar certo se a comunidade abraçar e gostar dele como um esporte. Então. Eu, não é a minha pegada, mas pra esportes, quem sabe, né? Um jogo novo aí. Vamos ver. Uma coisa que a gente viu muito nessa E3 foi esportes, né? Esportes demais. Movimenta muito dinheiro, bicho. É, movimenta muita grana. Tá todo mundo louco pra encontrar o próximo esporte aí de sucesso. Então eu acho que vai ser uma coisa natural daqui pra frente a procura desse novo esporte, né? De sucesso. Tudo dá muita grana mesmo. Essas microtransações. Depois disso veio a melhor parte da conferência para muitos aí. O Duzinho Amor falou que vai comprar o Xbox One dele agora. Boa. Que ele tá necessitando desse game. Nos apareceu aí Minecraft em 4K. Bem, apesar de tudo, eu achei muito válido. Primeiro que, beleza, 4K não vai mudar nada. É, ficou bem bonito, né? Eles pegaram alguns mods aí de sucesso e aplicaram na versão 4K, arredondado e tal. É um jogo que vende zilhões, certo? Já tem mais de 100 milhões de cópias vendidas aí, então eles estão ganhando muito dinheiro. Só que pra mim a parte mais impactante deste vídeo foi ver o Switch na conferência da Microsoft. Explodir cabeças. Sony. Mano, foi muito foda. É, se você fala chupa Sony, você não dá o contexto pra história. Não, aí agora eu espero que vocês debatam esse contexto aí pra. Pelo menos inicialmente, rapidamente, porque lá na frente tem de novo. Então foi a primeira vez que mostrou essa postura. Assim, de um lado, eu até entendo. Se juntar toda a base de Rocket League entre PC, entre PC, Switch e Xbox One, não vai dar a base de 60 milhões de consoles da Sony, certo? Só que a justificativa que aquele idiota, que foi o mesmo idiota que falou que não precisava de retrocompatibilidade, falou, foi uma idiotice muito grande. Ele falou que era por causa da segurança. Eu falo, a pior empresa em questão de segurança até então é a Sony, com as merdas que ela já fez. Ela, por duas vezes, destruiu qualquer tipo de confiança que alguém poderia ter nela, com questões de roubarem dados dela. A Microsoft não aconteceu, a Nintendo não aconteceu, até porque a Nintendo também não tem muitos dados, mas e o Steam também não aconteceu. Aí ela veio me falar que a questão de segurança é, na verdade, a plataforma online dela que é uma grande porcaria. Eu só consigo enxergar dessa forma, não consigo enxergar outra coisa. Eu acho que é o que Spencer falou, cara. Assim, precisava logar no Xbox Live. E quando você tem um celular, você precisa, um jogo da Microsoft, você precisa ter Live. Por exemplo, Age of Empires, Castle City. E você tem que logar, não importa se é Android. O que a Microsoft quer? Mais usuários para a live. Que a Microsoft, muita gente boia nessa, eles são uma empresa gigantesca. As pessoas falam, não, mas a Sony vai superar. Se a Microsoft quiser dar de graça o Xbox, ela dá de graça e ela ainda vai ter muito dinheiro, entendeu? Aí você. Eles querem que as pessoas consumam o produto deles, comprem os produtos deles. Sim, tem que saber pra PC. Exatamente. Então, a Sony tem medo disso. Eu acho que é essa questão. Não vai precisar logar na live, mas eles vão conseguir um pouco do mercado. Eles vão ganhar mais dinheiro em cima da nossa plataforma. Eles já tiveram que abrir para PlayStation o Minecraft. Querendo ou não, o Minecraft ele era um pedido no PlayStation e era da Microsoft, que eles tinham que lançar de qualquer jeito, entendeu? E ele já vende muito. Uma coisa sobre essa observação. Beleza. Tem esse negócio, falaram bastante na hora sobre isso. Que, por exemplo, para quem não entendeu ainda, você no Switch, você vai abrir o Switch, vai rodar o Rocket League, e na hora de você jogar, você vai ter que fazer um login na conta do. Na conta da Live, certo? Na conta da Live. É igual como você faz, por exemplo, nos jogos Ubisoft, certo? Você vai lá, ou nos jogos EA, você quando vai abrir um jogo EA ou Ubisoft, qualquer console, você tem que fazer aquele login na Ubisoft, né? Ou no serviço da EA, certo? Quanto a isso, beleza. Só que questionaram isso, falaram que provavelmente seria isso, só que o Rocket League não tem essa necessidade. O que invalida, cara, Microsoft... essa possibilidade. Então é filha da putice mesmo. Ele simplesmente, de toda forma, eu acho que o fato de Minecraft não estar compartilhado dentro da Sony, dentro dos consoles Sony, assim como estão com os outros, eu acho que é um revés, não para a Sony. Eu acho que é um revés para a indústria, porque assim, a gente está evoluindo, tá ligado? A gente está finalmente abrindo espaço em relação a pluralidade de você ter a opção de poder jogar o seu jogo, entendeu? Você poder jogar o seu jogo com um amigo que não tem o seu console. Eu acho que deveria ser uma coisa natural isso. Infelizmente não é ainda, não é uma coisa natural, apesar de eu achar que deveria ser uma coisa natural. Mas, infelizmente, a Sony não está aberta a isso ainda. E o que é mais incrível é a Nintendo, que é conhecida por ser a empresa mais fechada de todos os tempos, de todos os segmentos do mundo, né, além de consoles, ela é mais fechada e ela se abriu. Então é algo realmente que vai ser bastante, eu acredito eu que será bastante discutido aí pra frente. Então, Minecraft não é jogo que a gente curte, né? Mas não é porque a gente não curte Minecraft que é uma coisa zoado ele rodar em 4K. É. Tal. Quem curte o jogo pode estar achando ótimo, isso aí é questão de gosto. Mas o mais interessante é o que você falou. O mais interessante mesmo é esse crossplay, que eu até fiquei surpreso, mano. Aquele Switch lá no vídeo da Nintendo, eu meio que não acreditava que a Microsoft tivesse a genialidade de fazer esse tipo de coisa, né? É praticamente uma parceria ali que está sendo colocada ali. Sim. Entre Microsoft e Nintendo, não é muito longe disso. Mobile agora também, e Windows, vai ser Xbox, Mobile, Windows 10 e Switch. Eu achei foda, eu acho que essa pegada de crossplay tem que ter mais jogos e tal. Eu acho que, assim, eu não sou contra os exclusivos, eu acho que tem que ter exclusivo de cada console, porque senão a gente entra naquele negócio do pô, se todas forem iguais, quem que vai correr atrás, né? Tem que ter a competição entre as produtoras pra gente ter melhores serviços, melhores produtos. Então eu achei muito bom essa cross-plataforma. E Sony, eu vou te ferrar ainda, Sony. Eu vou criticar você ainda na próxima. Cara, aguenta aí. Bom, Cris, e Dragon Ball? Dragon Ball. Velho. Não, eu preciso falar. Dragon Ball. É uma bosta, né? Esquece, é uma todos bosta. Os Dragon Ball de merda que já foram lançados ultimamente. Todos os bosta 3D. Assim, mano, não, cara. Xenoverse, sabe? Você ficar inventando bonequinho, aquela babaquice. Você não é quem você quer ser, você é outro. Não, você não quer. Você quer ser o Goku, filha da puta. Você quer ser o Goku Freeza. Cara, aquilo é muito foda. Para pra ver. Cara, quando você... eu vi o vídeo, você fica maluco. Caraca, aquilo é muito foda. Eu já pensei assim. Pensei em PlayStation 1. Já pensei em Super Nintendo, Mega Drive, sabe? Aquele jogo de luta antigão, 2D, que eram bons. Não eram os Budokai da vida. Ah, mas eu gosto do Budokai, mas não é a mesma coisa, meu filho. Não é igual. Não é a mesma pegada, não é a mesma diversão. Pense no Marvel vs Capcom 2 com Dragon Ball. É alucinante, velho. Aquilo é muito. Mano, e os caras do Guilty Gear que vai fazer. E o jogo é foda também. Então. Combinou várias coisas assim muito foda. E quem gosta de Dragon Ball tá vendo Dragon Ball Super e você fica. Caralho, você é foda pra cara. Você pensa em um monte de jogo que que o povo anunciou. A maioria tava no hype Dragon Ball. Ninguém tava mais nem aí pro resto. Multiplataforma. Até agora, o hype tá totalmente Dragon Ball e esqueceram vários outros jogos aí. Um dos jogos mais falados da E3, né? Tá aí no top de mais falados da E3. Bem, eu sinceramente tô esperando. E esse aí também, e aí, agora que você fala, Cris, esse aí foi feito pra esportes. A ideia foi essa. A ideia, a Bandai falou. Bandai, cara, falou, eles podem falar o que eles quiserem, mas quem é fã de Dragon Ball, não gosta de Dragon Ball, se não gostou disso, você não é fã de Dragon Ball. Primeira coisa, você não é fã. Você não gosta do bagulho, você não gosta das lutas, entendeu? Eu esperava isso, não esperava um monte de gente soltando Kamehameha, sabe? Fazendo um pozinho. Eu precisava das lutas, das porradas, assim, dos caras desaparecendo, aquilo que era foda. É isso que a gente precisa. O esporte depois pode virar esporte, pode virar o que quiser, mas a questão é o negócio ser bom, ser divertido. Se pegar eu, você, por exemplo, pegar os três aqui, vamos jogar online. Aí os dois entram um contra o outro, se diverte. Não tem aquela burocracia, sabe? Isso que é legal. Isso que, eu acho que vai ser isso. Espero que seja. Eu não espero que essa ideia de ser esportes não prejudique. Mas, segundo a galera que está jogando lá nos Estados Unidos, está falando que o jogo está perfeito. Muitos dos sites que cobriram a E3, as empresas que cobriram as empresas brasileiras, falaram que jogo de destaque, muitos escolheram como melhor jogo no ano de Mario Odyssey, mas vamos lá, né? Bom, vamos esperar. Seguindo, pessoal, vieram três jogos aí que passaram rapidão, mas que alguns marcaram: Deep Rock Galactic, The Last Night e Artful Escape. Bom, sobre Deep Rock Galactic, é um jogo que você é um explorador. Quando eu olhei, eu falei, nossa, vai sair No Man's Sky 2 para Xbox. Parecia um pouco, mas vocês são anões, você vai ser anão explorador. Parece até interessante, vamos ver o que vai acontecer. Mostrou algum potencialzinho. Veio The Last Night, que na hora que eu olhei, eles iam falando Blade Runner, parece, mano, bastante. Eu só pensei em Out of Those Worlds. E eu não sou tão fã de Blade Runner, entendeu? Eu também não sou tão fã, mas tanto que a gente tá ouvindo Blade Runner ultimamente. Tá na mente da gente, porque vai sair o 2 e a galera fala direto. Nossa, mas agora você falou Out of the World, também parece bastante. Eu só pensei em Flashback e Out of the World. Foi esses dois que eu falei, cara, é muito igual. Será o mesmo produtor? Não, não é possível. Não, ele não ia fazer 3D e 2D, não, mas é igual os outros jogos. Só que, cara, sei lá, eu acho que a ação é muito Flashback. Quem jogou Flashback deve conhecer o que eu tô falando. Eu joguei no Mega Drive, depois eu joguei um pouquinho, assim, bem pouquinho da Xbox 360 no relançamento dele. E espero, eu, que seja bom, tão bom quanto. Eu espero comprar no futuro e que seja tão legal. A história parece bem legal. Parece ter potencial e com a vinda do filme aí, eu acho que realmente pode até ajudar no lançamento dele, se eles conseguirem lançar em tempo para o filme que está chegando, dois. E The Artful Escape, um jogo rítmico, né? A gente vê muito disso no 3DS. Vamos ver como vai ficar no Xbox One. Achei interessante o primeiro Deep Rock Galactic. Parece muito com um jogo que, acho, eu não sei se tem pra console, acho que só tem pra PC, chamado Astroneer. É na mesma pegada, só que Astroneer é single player. Esse aí me parece um Astroneer multiplayer. Que Astroneer, pra quem não conhece, é uma pegada parecida com No Man's Sky, né? Que você explora planetas e coleta recursos e vai avançando e etc. Vai construindo locais, veículos e bases, etc. Last Night é o que você falou aí, Blade Runner total, ambientação. Parece que vai ser um dos grandes jogos que eu tô observando. Vai ser foda, o estilo assim, pixel art, né? Tá muito bonito. E o Artful Escape é um jogo rítmico. Acho que o mercado tá precisando desses jogos rítmicos. Esses jogos rítmicos já fizeram muito sucesso no PSP, por exemplo, com Patapum. E tem alguns outros jogos assim, mas é mais simples, né? Então, mais um jogo, eu acho que legal, assim, achei bem interessante. O próximo jogo, chegou lá o Phil Spencer e falou, eu fui no Japão. E eu fiz bastante coisa, então vocês podem ter certeza que vai ter bastante coisa japonesa no meu console. Aí ele vai e mostra um jogo da Square Enix, chamado Code Vein. E você gostou bastante, né, Eduardo? Acho que tem espaço também para esse tipo de jogo na Xbox? Ah, com certeza. Ele não vai ser exclusivo, né? Mas com certeza, porque, assim, existe uma... A gente chama de... como é que é? Estilo Souls. A gente chama aqueles jogos que são difíceis, que são desafiadores, punitivos e tal. o público, a comunidade, né, pegou o nome de estilo Souls, né, de gameplay. Esse jogo me pareceu que vai ser isso aí. O pouco que eu vi, eu acho que eu vi mais... Depois do vídeo da E3, eu acho que ainda vi mais um vídeo de uns minutos de gameplay. E dá, tá na cara que vai ser nessa pegada, né, a pegada Souls com toda uma temática anime, né, do japonês. Sim. Isso me interessou bastante, porque Dark Souls, na verdade, já vem do Japão, né, não foi feito por produtoras americanas. A From Software é japonesa, né? O próprio produtor, criador de Dark Souls é. Mas esse vai ser numa pegada anime que, sei lá, eu achei que muito interessante, achei bonito o jogo. Mas aí só jogando pra saber como é que vai funcionar. Mas eu me interessei bastante, eu tô de olho nesse jogo aí. Muito de olho. E gostei da que você falou do Phil Spencer. É complicado, né, cara? Como o Phil Spencer consegue ser carismático na imprensa. E o cara chega e ele sabe o que ele fala, né? Ele chega, ó. Tava todo mundo reclamando que o Xbox não tem jogos japoneses. Eu fui lá no Japão e fiz parceria. Aí, ó, jogos aí. É, seguindo, galera. Veio algum... aquele... popurri, né, de games. Entre eles apareceu Tacoma, Black Desert, que eram jogos que estavam confirmados aí desde o ano passado e já entraram em pré-venda. Deixa eu só dar um adendo. Sim. Um adendo. Black Desert me interessou muito, mas aí quando eu vi que era MMO, que eu também não conheço, como eu falei, eu não sou PCzista, né? Master Race. Aí desanimou também. É uma coisa. Puta, caraca, que muito louco. Nossa, que legal. Ah, é MMO. Não, deixa quieto. É aquela coisa que dá um trauma depois baixa. Eu tô esperando o Tacoma. Tô esperando o Tacoma porque é do mesmo produtor de Gone Home. Eu gostei muito de Gone Home. Então tô na esperança aí de ser bom. Ele passa numa estação, espacial, certo? E aconteceu alguma coisa na Terra e você está tentando descobrir o que aconteceu lá de cima. Então é exatamente como Gone Home. Pelo menos a ideia é assim, porque Gone Home tem aquela ideia de você chegar na casa e tentar saber o que aconteceu. Então eu acho que eu vou gostar muito, assim, só pelo nome. Tá R$36 no Steam, eu acho que é compra certa. E apareceram aquele popurri, acho que poucos jogos ali, rapidão. É, na hora de destaque, o Dozinho comentou comigo um jogo do nome muito original, que eu adorei, assim, eu fiquei impressionado como é que um jogo pode ser tão original o nome. Lembro a época de Atari, que o nome do jogo é Dark and Light. É Light e Dark, é Dark and Light, uma coisa assim. É um nome bem original. Então, ele parecia um jogo de... Vai ser aquele Blade Mouth, que vai ser o 2 agora. Eu achei parecido com aquele game. Algo a comentar? Esses games aí, mais algum outro? Eles passaram rapidão. Esse aí que você falou, na verdade, tá até compra antecipada, né, na Steam lá, então já dá pra até testar e tal. Me pareceu meio na vibe Skyrim, né, o jogo. Aquela pegada ação em terceira pessoa, com um mundo enorme e tal, e vasto e tal. Não me pareceu que vai ter muito futuro, não. Até porque eu nem conheci o jogo, né? Já tava na Steam já e pra mim foi surpresa ter visto esse jogo na conferência. Bom, são vários games no console. Passando, veio o nosso Cuphead, que o pessoal tava esperando bastante tempo. Mais um videozinho de gameplay. Esse todo mundo já conhece, já tem uns 3, 4 anos aí que estão sendo mostrados. Mas veio com data, né? 29 de setembro. Ah, uma coisa que aconteceu nessa conferência da Microsoft, que apesar... aconteceu uma coisa comum na conferência da Microsoft, que foi destaque, que foi as datas, né? Apesar... a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas a maioria desses games que a gente veio falando veio com data. Apesar de ser uma coisa comum, dessa vez ele foi o diferentão. Mas apareceu o Cuphead aí, dia 29 de setembro... seu Xbox mais próximo. Vamos jogar, né? Cara, eu pretendo, mas eu acho que ele vai decepcionar pelo hype que ele criou. Eu vou esperar. Eu quero muito que seja bom. Eu vou esperar o Microsoft me dar. É que tem cara de que jogo. Tem cara que daqui um ano vai sair na Gold. Eu vou esperar. Sim, mas, cara, é aquela coisa do Cuphead, cara. Ele é um jogo que. Um hype gigante. Aí ficou anos e anos mostrando vídeo, a gente super empolgado pela arte, mas a arte, como eu falei antes, o começo, depois você se acostuma com o gráfico do jogo. É que a arte é nostálgica, né? Porque esse tipo de arte aí, há quantos anos foi isso aí que a gente viu? Lá na Disney, na Hanna-Barbera e tal, é bem no... os gráficos deles são muito nostálgicos. É, acho que é daí que vem o hype também. É, vamos esperar que o jogo seja bom, né? Que se ele for bom, realmente empolgar, né? Mas, sei lá. Eu não vou fazer pré-compra de jeito nenhum. E espero, vou esperar até setembro. Mas é uma coisa que o Galford falou, cara. Data. Na hora que apareceu do campeonato, eu falei, caraca, essa porra vai ser lançada. Não acredito que vai ser lançada. Não, gente. Porque tem que ter data. Tem algumas produtoras que estão precisando aprender. Tem que ter data, velho. Tem que mostrar, né, que você vai lançar o jogo, mano. Mas esse problema já vem há 3 anos, já, só que a galera não vem falando sobre isso. Mas vamos lá. Bom, seguindo, galera. É, dia 7 de novembro, que vai sair uma 40 jogos aí da Xbox, por causa do lançamento do console. A gente esqueceu de falar. O Xbox One X vai sair dia 7 de novembro e junto vai vir vários lançamentos. Entre eles vai vir o jogo do Tails. É do Tails mesmo? Super Lucky Tails. Bom, não é do Tails, mas parece o Tails. Eu acho que eu gostei da ambientação. É um jogo bom aí, parece ser bom. Eu sinceramente gostei. Mas eu tenho meu 3DS e provavelmente terei meu Switch pra jogar esse tipo de jogo. Se o dia tiver baratinho, eu compro. Mas será que é isso? Essa questão, tá vendo? Ah, você tá sendo um preconceituoso com a plataforma. Não. Porque o cara foi lá, o cara falou, vou trazer jogo diferente. Aí você fala assim, não, vou jogar no meu DS, que é um... Que só não, não, mas DS. Esse não é japonês, então, não. Mas e daí? Não é essa questão. As pessoas falam assim, mas Nintendo pode lançar plataforma. Você me entendeu errado. Não é essa a questão. A questão é o fato de eu ter que pagar R$200 ou um jogo full nesse game. Eu pagaria no DS, porque o DS é um jogo com jogos mais baratos. Agora, nesse jogo, dificilmente eu compraria no Xbox One. Mas isso é questão de, por exemplo, eu tenho PlayStation, tenho Xbox One, tenho PC e alguns consoles da Nintendo. Então, questão de preferência mesmo. Mas, claro, se a Gold me der, eu vou ver o potencial do game. Se a Gold me der. Parece os caras que ganharam o Rise. Os caras ganharam o Rise. Ninguém gostava do Rise. Song of Rome. Aí deram o Rise. Todo mundo achar o jogo foda. Eu achei que ele tá acreditável isso. Será que essa é a tentativa da Microsoft conseguir um mascote? Será? Acho que era dos mascotes já foi, já. Quem sabe, né? Vai ser bonito aí. Vai ser bonito. Esse jogo eu gostei muito da ambientação dele também. Achei muito bonito. Achei engraçado que ele é um jogo totalmente alegre, né? Diferente de muitos desses jogos desse tipo, que você tem sempre uma trama, que aí tem aquela alegria, aquela alegria contida e tal. Esse não, esse é alegre mesmo e não tem medo de ser alegre mesmo. É um jogo bem, bem divertido pra toda a idade, todas as idades. Seguindo, Terry Crews aparece no telão, xingando e gritando igual ele gosta, com uma arma gigante no punho e falando que vai atirar em todo mundo. Crackdown 3. Finalmente, depois de vários e vários anos de promessa, 7 de novembro estará no console aí mais próximo a 60 FPS, 4K no Xbox One X. Uma das coisas que eu achei interessante foi que não mostrou nenhum prédio sendo destruído e o jogo agora está em cel shading. Não sei até que ponto essa mudança, né, vai se refletir. Não é nada preocupante, porque a gente não sabe quase nada do jogo. A gente só viu gameplay assim, cheia de cenas assim e tal, cortando, aquelas gameplays cortadas com cena e tal. Não sei. O Terry Crews é incrível, tem um carisma enorme, os caras vão lá, apelam mesmo, colocam ele lá pra dar aquela visão de que vai ser um jogo foda, divertido pra caramba e tal. Não sei. Ele vai ser focado no multiplayer, né? Isso, sem falar que o Terry Crews vende tudo. Então... É um bom homem para ele. E agora saiu depois também que ele vai ser um personagem dentro do jogo. Então já é alguma coisa, né? A galera de Overwatch faz tempo que ele seja um personagem no Overwatch. Tá aí uma opção. É, um jogo de tiro e multiplayer aí. Sei. Bom, depois veio a outra espera também. Esse ainda sem data, mas no começo de 2018. Até porque também a Microsoft não pode gastar todas as suas fichas logo de uma vez só no começo do ano. No final do ano, né? Tem que deixar a coisa pro ano que vem. Sea of Thieves. O game esperado aí da Rare. Sinceramente, não vi graça no trailer, apesar de ser um. Parece mesmo que vai precisar bastante de ser cooperação. A gente viu lá para você pegar um tesouro, você precisa da cooperação do cara para desviar um tubarão. Depois você vê que precisa do cara para fazer outra coisa. Mas no depois do trailer, a galera que jogou ele lá na E3 falaram muito bem. Falaram que é o jogo, que ele parece um jogo, uma mesa de RPG, RPG de livro, de papel, uma mesa de RPG, porque você faz a história que você quiser. Bem, eu sinceramente vou aguardar sair para dar o meu veredito, mas não me interessou logo de cara. Ele tem uma parece que é uma obrigação do jogo vai ser você jogar com amigos, né? Porque você vai depender totalmente de cooperação nesse jogo. Você vê lá na gameplay que você tá numa ilha enquanto tem pessoas no barco que aí te ajudam e tal. Então esse jogo acho que vai ter esse limitante de você precisar ter amigos que você pode confiar e contar para jogar. Mas também ele pode ser um grande jogo aí multiplayer de cooperação que pode fazer muito sucesso no YouTube aí, em live stream também e tal. Eu acho que vai ser para isso, viu? Eu também. E assim, sem falar que ele esse gameplay, né, depende de outras pessoas, só que não igual um Call of Duty da vida. Ele depende, sim, de outras pessoas. Assim, você tem que estar falando com essas pessoas, senão, sim, você não vai. É o que eu falei, progredir. Você tem que jogar com amigos, você tem que jogar com pessoas que você confia ali, que você vai estar conversando e combinando o que fazer. Bom, é esperar. Depois do novo game, eu chamei ele de. Limbo 3D. Limbo 3D. É, Ashen. Bom, é um game de RPG, de ação, né? Ele parece ser jogar com duas pessoas, eu espero que sim, porque eu adoro jogos multiplayer locais, mas ele parece que você joga com duas pessoas, e, assim, é um game que me interessou, né? Sinceramente, eu estou interessadíssimo nele. Eu vou te dizer que ele parece ter um pouquinho da pegada Souls, viu? Pelo que eu vi ali de combate, etc. Obviamente ele vai ter um estilo próprio, dá pra ver claramente, até mais do que o Cold Vein, ele tem um estilo próprio, mas parece sim vai ter um pouquinho desse estilo Souls, de dificuldade, de ser um RPG de ação, né, em terceira pessoa, com certa dificuldade ali e tal. Será que é um Souls com duas pessoas, finalmente? Isso aí, quem sabe. Né? Seria muito bom. Mas ele e pelo menos uma é arte, bonito, né? Uma arte diferenciada, né? Você vê lá que tem uma arte bonita, diferenciada, você não tem o rosto dos personagens. É uma arte própria, assim, que é bonito, assim, não sei se tem certas pessoas que vão se incomodar com esse tipo de coisa, mas. Vamos ver, eu espero. Bom, seguindo, veio lágrimas de muita gente. Eu sinceramente fiquei muito empolgado. Life is Strange Before the Storm. Vai contar a história antes do Death Stranding Spotlight Strange. Bem, eu gostei muito do primeiro jogo, gostei muito mesmo. E eu acho importante ter, assim, um preview, porque deixou muita coisinha aberta. Não sei se eles fizeram isso de propósito, já pensando em uma outra franquia, ou se eles não tiveram chance de contar, porque esse Last Stand, ele, apesar de ter sido publicado pela Square Enix, ele saiu assim como uma aposta gigantesca. Só que deu muito certo. Tanto que agora já vai ter uma continuação e vai ter esse prequel. Eu, sinceramente, estou esperando. Ele vai sair, tá bem baratinho já na Steam. E provavelmente eu vou comprar ele. Já sai agora em agosto. Eu ainda não joguei Life is Strange, mas eu vejo o pessoal falando muito e tal. E eu já tenho experiência com esse tipo de jogo, né? Tem The Walking Dead aí que mostrou que você não precisa de gráfico, você não precisa de uma puta gameplay pra fazer um jogo foda. Então eu vou jogar ainda, eu tenho já no PS4, a Sony já me deu. Se me deu, se a mesmo, Sony já me não. deu. Pela Plus. Então eu vou jogar aí logo. Bom, eu vou logo te adiantando uma coisa. Sem spoiler. Ele é muito superior ao The Walking Dead. Ah, que muito beleza. Superior. Que delícia. Porque o The Walking Dead é muito bom, só que ele não usa. Esse game usa muito mais potencial do que o The Walking Dead. Entendi. Vamos esperar. Bom, depois veio uma continuação num trailer lindíssimo, sem gameplay, da continuação de Ori, certo? Ori, aquele. Eu estava falando questões de plataforma. Pronto, tá aí um game plataforma que fez muito sucesso, Ori and the Blind Forest. Ele é a cara do Xbox, né? E agora, continuação, sem data, só mais ou menos um preview. Eu ainda não terminei o In the Blind Forest. Eu tenho ele no PC, pela Steam. Eu ainda não terminei, ele é bem difícil. Eu achei bem difícil. Se bem que eu nunca fui bom em jogo de plataforma, na verdade. Eu gosto, já jogava desde o Super Nintendo e tal. Mas nunca fui muito bom em jogo de plataforma. Essa sequência tá muito bonito. A arte do primeiro, Blind Forest, era muito bonita também. Esse novo, The Will of Wisps, tá muito bonito também. Vai ser uma sequência totalmente... totalmente idêntica na essência assim ao que era o Blind Forest. Eu sinceramente não joguei ainda o primeiro. Não sei o porquê que eu não joguei. Talvez por não ter comprado. Acho que isso é uma justificativa boa, né? Joga. A trilha sonora, eu vou dar destaque agora, não posso esquecer. A trilha sonora é fantástica, fantástica. E pelo que deu pra ver no trailer desse novo, parece que eles vão seguir com uma trilha sonora fantástica também nesse próximo. Depois, a conferência foi indo pro final, né? E veio dois games, um que a galera já sabia, já que tava aí. Era o Terra-média, Sombras da Guerra, né? O Middle-earth, Shadow of War, que é um game que eu sinceramente estou esperando bastante. Eu amei o primeiro jogo. 3 dias eu fiquei doente em casa. 3 dias eu destruí o game, e 100% dele. É um game que realmente me empolgou muito, o primeiro. E o segundo eu estou louco, porque o sistema Nemesis parece que ficou melhor ainda. Agora tem uns esquemas de você controlar exércitos. Eu sinceramente estou empolgadíssimo. Mas é um game que já está para sair aí. Ele sai em outubro. Estava lá só para mostrar o potencial gráfico do Xbox One X. E aí? É um dos jogos prometidos para rodar em 4K, né? No verdadeiro 4K do Xbox One X. Eu também fiquei super empolgado. Eu joguei o primeiro. Eu terminei o primeiro. Terminei a DLC do primeiro e ainda passei horas só brincando ali no sistema Nemesis, que é um sistema fantástico. É um sistema fantástico. Realmente parece que. O sistema, eu acho que não deu pra ver tudo que esse sistema Nemesis faz, dá pra fazer nesse novo jogo. Não, por um trailer ali não deu pra ver tudo. Mas deu pra ver claramente que tá bem melhor, tá bem mais completo, tem bem mais opções. Eu tô empolgado com esse jogo também. Espero que tenha uma dublagem tão foda quanto o primeiro, que o primeiro pra mim é um dos jogos com a melhor dublagem brasileira até agora. Espero que continue com essa qualidade. É um dos potenciais. Bem, além disso, antes de falar do último jogo, eu queria falar sobre uma coisa também que o Phil Spencer subiu no palco e falou o seguinte: bem, disseram aí que a retrocompatibilidade é uma grande bosta, né? Falaram grande merda, retrocompatibilidade. Mas eu não acho isso, né? Assim como a galera do Xbox também não acha. Sim, um executivo da Sony tinha chegado numa entrevista, né? E feito até uma comparação, né, com o Gran Turismo. Falando que não via sentido em retrocompatibilidade, porque o Gran Turismo de Play 1 ninguém ia querer jogar hoje tendo um Gran Turismo de PlayStation 4. É um idiota. É. Bom, quanto a isso, eu acho assim, bom, se ele tá falando de Gran Turismo, obviamente, se eu tenho um game de carro mais avançado, eu não vou querer jogar um game de carro anterior. Afinal de contas, nós estamos falando de continuações e de um game de carro que exige gráfico e quanto mais parecido com o carro, ou pelo menos quanto mais, não que seja, quanto mais simulador, esse inclusive é simulador, quanto mais próximo da realidade de um carro, com certeza mais eu vou querer jogá-lo. Então não faz sentido nenhum essa besteira que esse cara falou. Aliás, esse cara é presidente da Sony, não, presidente da Sony Europeia. Ele é o presidente da Sony Europeia, e não só o presidente da Sony Europeia, ele também falou a besteira do negócio de segurança na questão do Minecraft. Mas seguindo, os jornalistas estão agora adorando, estão em direto dele, quando querem saber de polêmica. Ah, é lógico. O cara só Olha, a Sony tinha que. Alguém que é superior a ele tinha que dar um puxão de orelha, porque esse cara só falou merda nessas últimas semanas, viu? Depois da E3, esse cara começou a cagar pela boca, absurdo. Falou muita porcaria. E aliás, a Ars Technica, né, pra quem viu aí depois não viu o que aconteceu, porque o Diego, que a nota saiu bem pequenininha. A Ars Technica, que foi a que fez aquela pesquisa lá, falando uma besteira que só menos de 2% do tempo do Xbox One é utilizado em retrocompatibilidade, ela se retratou falando que os números dela estavam errados, certo? Ela se retratou, caso alguém tenha dúvida, só é seguir até o site dela, vocês vão ver que foi ela mesma que fez e que os números estão incorretos. Bem, naquela pesquisa ela considerou o tempo gasto levando em conta Netflix, então não considerou nem, por exemplo, o tempo gasto em games mesmo, só para games. Mas ela se retratou, né? A Microsoft pegou pesado, falou: como é que você vai analisar nossos números se você não tem acesso aos números? E aí eles mesmo falaram os números, né? Eles falaram os números, eles têm os números deles, afinal de contas, não é por acaso que o Call of Duty Black Ops 2 do Xbox 360, no mês de maio, estava no top 10 dos mais vendidos nos Estados Unidos. Isso em questão de dinheiro, isso lá porque é questão de dinheiro. No caso, ele está valendo o quê? 20 dólares, talvez, seja no Xbox One, você comprar ele. Ele conseguiu entrar no top 10 de dinheiro arrecadado. Então, eu acho assim que Então, você tava falando do Phil Spencer subir no palco e falar, ele falou isso, ele deixou bem claro, obviamente o Phil Spencer é muito inteligente, ele não ia deixar uma dessa passar, né? A Sony faz besteira e a Microsoft vai lá e se aproveita. E ele falou que ele tem, os números oficiais da Microsoft, já tinha sido comentado no Twitter também, mas ele refrisou lá na conferência, 50% dos jogadores de Xbox já jogaram ou jogam retrocompatíveis. 50%. Pô, o que falar, né? É, um exemplo, eu quis jogar em Famous 2, eu falo isso direto, esse exemplo, eu quis jogar em Famous, eu não sei se é o 2, o último que saiu pra PlayStation 4. O... Tava em promoção. É, Second Son. Second Son, é esse? É, pronto, Second eu queria Sun, jogar o Second Son, tava em promoção no PlayStation, bem barato, inclusive. Até achei estranho que tava muito barato mesmo. Aí eu falei, pô, vou jogar. E eu lembro que eu tenho perguntado pra você e pro nosso amigo da Irmandade Net se tinha algum problema eu comprá-lo. Se ele era a continuação direta do outro jogo. Vocês falaram que sim. Bom, só que eu nunca tive um PlayStation 3 e nunca tive acesso a esse game. Eu não vou querer comprar um jogo para jogar pela metade, sem saber do passado dele. E se eu tivesse disponível ele para poder comprar no PlayStation 4, eu teria comprado de boa, teria jogado os dois jogos, estaria feliz. Mas eu não tenho essa possibilidade. Isso, eu tô falando dele. E Metal Gear Solid 4? E o Metal Gear Solid 2 ou Metal Gear Solid 1? Como é que eu vou jogar esses games? E outros games aí de sucesso também, que tem continuações? God of War. Pô, Xbox... Pois é, porque assim, as pessoas pensam, ah, mas é, eu tenho essa idade, eu tô chegando nos 30 e eu pude acompanhar. E a galera que tem 15 anos, tem 16, 17 anos aí, que não pôde jogar God of War 2 ou God of War 1, eles têm o 3 no Xbox, no PlayStation 4, eles têm o God of War 3, mas não tem os outros dois. Aí vai ter que ficar vivendo de remake o resto da vida? É. Pô, é tão simples, né? Qualquer PC roda um Play 1, Play 2 aí, não tem isso na Sony. Vai ter Xbox agora, jogos de Xbox, Xbox original para Xbox One também vão entrar na retrocompatibilidade. Bem, eu espero que a Gold dê jogos também de Xbox. E espero que nos primeiros sejam Panzer Dragoon, que eu sou louco para jogar esse game. E espero poder jogá-lo o mais rápido possível. Não, o Xbox tem muito jogo bom. É ali da época do PlayStation 2. O Xbox recebeu muito jogo foda que seria muito bom a gente poder jogar hoje sem precisar ficar usando emulador. Ou então ter um console antigo aqui em casa torcer para que ele funcione. Então, chupa aí Sony, porra de 3% cacete. Vamos ver, eu espero realmente que faça um grande sucesso a retrocompatibilidade do Xbox. E depois, Zuzinho, veio pra mim aquele game que eu fiquei maluco. Marvel Heroes Iron Man. Ah, não, não é. Ah, tá, não. Eu pensava que era, né? Machine War Machine. Eu pensei que era Homem de Ferro e máquina de combate, né? Não, que eu acho que não. A não ser que o nome dele seja um codinome, assim como foi o Scorpio, seja um codinome pra isso aí. Pode, mas podia mudar muito bem, viu? Anthem, ou Anthem, ou Anthem, ou qualquer coisa que vocês quiserem falar, é o novo game aí da EA, feito pela BioWare, a BioWare Pressa, né? Que é a BioWare dos primeiros Mass Effect. É. Bom, ela não fez o Andromeda, o Mass Effect Andromeda, porque ela tava trabalhando nesse jogozinho aí. Esse tal de Anthem é uma nova franquia que vem com tudo, um jogo lindíssimo. É, me lembrou muito aqueles mundos de Star Wars no começo ali, porque o mundo de Star Wars, ele me lembrou muito o mundo de Star Wars, a gente fala, parece os mundos árabes, né? Me lembrou muito os mundos árabes ali, o cara chega, fala, conversa com alguém ali, alguma coisa misteriosa, mas foi só isso que mostrou da história. Eu sei que você entra numa armadura. Você sai voando, igual um louco. E melhor do que sair voando, você entra na água com ela. Muito louco. E você vai pra qualquer lado com essa armadura. E eu achei fodão. Tudo em tempo real, sem tela de loading. Tudo em tempo real, sem tela de loading. Você. Não. É incrível, porque quando você chega na. Ele saiu ali, ele foi pra borda do lugar. Quando ele se jogou, parecia que ia ter alguma terra de carregamento, né? E você tava saindo da cidade. Não. Ele simplesmente saiu no mundo de boa, sem tela de carregamento, sem nada. Eu achei incrível. Cara, sinceramente, muitos falam aí que é pra concorrer com Destiny. Ele é multiplayer também, até 4 pessoas. Lindíssimo. Mas ele é um TPS, né? Ele não é um FPS. Ele é um third person shooter. Você vê o personagem na tela todo completo. Não é igual o Destiny, que é um FPS. Você só vê os monstros que você está tirando do cenário. Bem, eu acho, sinceramente, eu gostei muito desse game. A chance de eu adquiri-lo é muito grande. Segundo o que eu ouvi, ele vai poder ser jogado sozinho, mas vai ser muito melhor jogar em galera. Mas é um game lindíssimo, lindíssimo, rodando lindíssimo no Xbox One X. Pra mim, é um dos melhores E3. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Tá muito bom. Deu pra ver que você tem muitas opções ali. Você vê que no trailer a gente vê outros personagens, né, sendo utilizados por outros jogadores, que tem armaduras diferentes, que tem habilidades diferentes. Pô, você tem aquele lança-mísseis que trava e taca mísseis, faz aquela grande explosão, e tudo rodando suave ali com alto ali. Esse tipo de jogo é o jogo que a gente vê o verdadeiro 4K. É aí que a gente tem que ver o 4K funcionando. Esse é um cenário belíssimo, uma ambientação belíssima de floresta misturada com um cenário futurista destruído, com criaturas. Nossa, eu achei incrível também. O jogo não carrega, você chega numa área, você tá acontecendo uma coisa, um monstro tá atacando outro monstro e tal, e você salta e entra na água. Nossa, eu achei muito foda. Espero que seja tudo isso que o trailer apresenta pra gente. Espero que eles não estejam mostrando uma mentira, né? A gente já está acostumado com esse tipo de coisa com a Ubisoft, né? Espero que não seja isso, que seja realmente, no mínimo, que seja o que o trailer está passando. Se for melhor, melhor ainda, né? Mas, no mínimo, o que o trailer passa pra gente, espero que se concretize. Os gráficos, eu tenho certeza que vai dar um downgrade aí, porque ele estava rodando no Xbox One X e ele não vai rodar desse jeito no Xbox One, mas eu tô cagando pra isso. Eu também. Eu acho sinceramente que se ele tiver um gameplay muito bom, eu amo TPS, eu odeio FPS, mas eu amo TPS. Eu tenho esse problema, certo? Eu, FPS eu não gosto muito, eu gosto de jogar FPS no PC. Mas TPS eu adoro jogar. Eu espero também que ele não tenha um problema que Destiny tem, que é o negócio de você ficar repetindo excessivamente a mesma missão. Sim, sim, sim. Eu não gosto de fazer isso. Eu ia falar sobre isso. Espero também que seja você me lembrou. Mundo aberto, honestíssimo, algo parecido de Mass Effect, assim. Seja interessante as missões, né? Que não seja maçante, que seja interessante, né? É óbvio que, tipo, jogar com quatro pessoas vai ser divertido, mesmo que você tenha que repetir algumas vezes, mas ainda pode se manter divertido. Mas que não seja maçante, né? Pois é. Então, vamos ver aí o que se esse jogo aí, quando é que ele aparece, que não tem data também. E que faça sucesso, porque eu gostei muito mesmo desse jogo. Pra mim, marcou, e aquele trailer achei lindíssimo. Assim foi a conferência da Microsoft. Uma explosão de jogos, uma explosão de conteúdo. Foda. Diferente de todas as outras conferências da Microsoft até hoje, pra mim, a melhor de todas as conferências da Microsoft. Da Microsoft. Eu ainda não falei qual é a melhor ever. Mas da Microsoft é a melhor conferência que eu já vi. Trouxe a Xbox One, eu tinha medo de que ela fosse perder muito tempo da conferência falando sobre hardware, falando sobre números, que roda assim com tantos FPS, com o cacete de teraflops, etc. Não, eles foram bem sucintos. Eles foram direto ao ponto. O Phil Spencer, né, foi mais direto ao ponto. Ele foi lá, mostrou o quadro, ó, é isso, isso, assim, assado, e bora pro jogo. Pronto, gostei eu já sabia que o Phil Spencer tinha ido no Japão e tal, mas gostei de ver que realmente deu resultado, que ele tá junto com a equipe dele, tá trazendo, tá querendo correr atrás de diversidade pro Xbox One, não só os mesmos jogos, não só exclusivos, mas diversidade de jogos de várias produtoras, parceria com produtoras japonesas. Pô, sem dúvida, a melhor conferência que eu já vi da Microsoft foi essa. Bom, eu acho inteligente, porque assim, num cenário onde você tem dois consoles que eles praticamente só disputam, o que diferencia o Xbox para o PlayStation 4, sendo bem sincero, em questão de games, são realmente os games, certo? A diferença entre o Xbox One e o PlayStation 4 são só os games exclusivos, certo? O Call of Duty roda igual nos dois, o Battlefield roda igual nos dois, o FIFA roda igual nos dois. Todos os games que tem em várias plataformas rodam igual nos dois. Então a grande diferença mesmo é só em relação a um tem Gears of War, outro tem God of War. Inclusive os dois usam a mesma sigla para deixar mais legal ainda. Eu acho que o grande potencial do Xbox One é o serviço. É você falar, mas eu quero um console para jogar videogame. Eu sei, todo mundo quer um console para jogar videogame. Isso é o natural. Eu espero que todo mundo queira um console para jogar videogame. Mas, cara, é muito bom você ter diferenciais. Você ter uma plataforma onde você pode jogar o seu jogo antigo, onde você pode ter que uma plataforma segura, uma plataforma com internet boa, serviço de internet bom, como é a Gold, né? A Live Gold, uma plataforma onde você pode ter produtos como ela costuma dar para os seus fãs, produtos. Inclusive, eu ia falar isso depois, mas já falando aqui, ela deu, por exemplo, quem assistiu no Mixer, que é a nova plataforma dela de vídeo, ela deu o pacote replay completo. Só por você ter assistido. Aí você fala, ah, ela tá tentando ganhar o povo. Tá tentando ganhar o povo, mas. Lógico, ela não é caridade, ela não. Ela precisa de dinheiro, ela trabalha ali por dinheiro, né? Pois é, o replay é uma quantidade de jogos antigos de qualidade que juntaram eles ali e lançaram há 2 anos atrás, acredito eu. E ele fez muito sucesso. Então, esses games venderam, já deu o que tinha que dar. Então não custa nada ela agradar o seu público com isso. Ela não está perdendo nada em agradar o público. É um bando de game antigo que quem não tem, como eu não tinha, como você não tinha, como o Chris que caiu, também não tinha alguns dos jogos, ele ganhou um jogo novo. Isso é agradar o fã. Ele não está perdendo. Eu tenho certeza que a Microsoft não empobreceu nem um centavo por ter dado esse game. E é uma das poucas coisas que você diferencia, como eu falei. Jogar o FIFA no Xbox One, jogar o FIFA no PlayStation 4 é a mesma coisa. O que vai mudar é meia dúzia de jogos. Aí é God of War, é Gears of War, é Halo, é Horizon, ou Gran Turismo, ou Forza, é meia dúzia de jogos. Então você tem que ter um serviço de qualidade para conseguir ganhar a galera. E eu acho que a Sony tá pecando muito nisso e a Microsoft tá fazendo muito bem. E eu espero que continue assim, porque eu realmente fico muito feliz com isso. A Sony teve sua conferência logo no dia seguinte, pouco mais de 24 horas depois, e começou com música, no ano passado. Só que a diferença foi que ano passado foi uma orquestra que tocava em tempo real enquanto passava o gameplay do nosso querido God of War. E esse ano foi uma música meio indiana que é para relembrar o novo game dela, que na verdade é um... Expansão. Como é que eles estão chamando esses games? De Jonathan 2 também vai ser isso. É, standalone. Dele que é o Uncharted The Lost Legacy. É algo que já foi feito, né, no The Last of Us, lá no PlayStation 3. E agora estão fazendo isso também agora no PlayStation 4 com Uncharted 4. Bom, pelo menos esse teve data, dia 23 de agosto. Vai comprar, Dazinho? Eu vou ser sincero que dizer que eu ainda não joguei Uncharted 4. Tá parado aqui. Mas é questão de muito jogo pra jogar e tal. Ainda não joguei. Então não sei se Uncharted 4 vai me agradar a ponto de eu querer jogar uma expansão dele com outros personagens e tal. O jogo tá bonito, pelo jeito vai ser uma jogabilidade com duas personagens, não sei se vai ser meio... elas vão seguir juntas ou vai seguir em histórias em locais separados cada uma, não sei. Vai ser bem The Last of Us. Parece que vai ser uma pegada... Na verdade nem entendi direito qual que é a pegada desse jogo, né? Você tem a protagonista desse jogo vai ser uma personagem que apareceu no Uncharted, acho que 2, se eu não tô enganado. Foi uma personagem secundária do Uncharted 2. E ela parece que chama o Drake pra uma nova aventura e tal. O Drake não vai e tal. Já entra na história do Uncharted 4 e tal. E aí vai aparecer uma nova personagem. Eu acho que é uma nova personagem pra ajudar ela e tal. Eu não sei. Vai ser uma expansão standalone. Não vai precisar do Uncharted 4. Então eles devem talvez focar numa história fechada e tal. Não sei. Vou jogar o Uncharted 4 primeiro. Inicialmente a ideia parece ser boa em relação ao fato de que é mais uma história desse mundo, né? Eles vão expandir esse mundo de Uncharted. Eu não desmereço, acho que vai ser $40. Provavelmente, se for uma experiência boa, de qualidade, eu acho que é válido sim eles explorarem. Até porque é uma franquia que fala muito, ela tem um mundo muito rico, né? Então, eu acho que vale a pena sim. Mas tem muita gente com raiva porque eles poderiam estar fazendo The Last of Us 2. Mas, de toda forma, ele já sai dia 23 de agosto, assim esperamos nós, pelo menos ele tem data. E algo que aconteceu também logo depois dele foi Horizon The Frozen Wilds. Eu vi muita gente comemorando, falando, nossa, eu acertei. Eu falei, pô, era óbvio que ia sair uma DLC pra Horizon, né? Isso é a coisa comum, né? São as coisas comuns. Até a Nintendo agora tá fazendo isso, porque queria sair agora, pra Horizon. Né? Vendeu muito bem, né? Parece que tá em 3 milhões de cópias aí. E nada mais justo que sair uma DLC pro jogo aí 6 meses depois. Ele ainda chega em 2017, não falaram data. É, agora a nossa companheira, esqueci o nome dela, vai estar no gelo. Parece que vai ser muito bom. Duzinho que jogou Horizon aí, tem algo a falar? Eu joguei muito pouco Horizon, não tenho ele, eu joguei de amigos que vieram aqui e trouxeram. O jogo é incrível, fantástico, assim, de exploração, de evolução, de coletar recursos também e tal. Já falei até que a pegada atual é essa, né? Então, com certeza vai ser uma ótima DLC. Horizon já tá provado aí que é um jogo de sucesso. Bem, galera, é outro game reapresentado. Certo? Depois dessas duas DLCs, outro game reapresentado, foi o tal do Days Gone, agora de uma forma mais menos Left 4 Dead. Bem, eu sinceramente estou cansado de jogo de zumbi, não importa se ele tem uma coisinha a mais ou outra a menos, eu estou cansado. Eu sei que zumbi é importante para que a gente não mate seres humanos, certo? É importante, pessoal, a indústria faz zumbi para que você não mate uma horda de seres humanos saudáveis e bonitos, então você tem que matar zumbis. Mas eu estou de saco cheio disso. Mas temos aí mais um ótimo jogo, Days Gone. Duzinho vai comprar com certeza na pré-venda. Não. Pré-venda, você tá maluco. Então, mas é interessante do Days Gone é que no primeiro trailer, o primeiro trailer que foi mostrado dele na E3 de 2016, era bem diferente da forma como esse trailer é. No primeiro trailer, você tinha o personagem meio num, igual você falou, meio no esquema Left 4 Dead. Vão pra cima dos zumbis e matá-los, né? Chamar a atenção deles e meter bala aí. Bala infinita e bazuca e metralhadora e blá blá blá blá blá. Nesse gameplay ficou mais interessante a coisa, porque esse gameplay tá muito mais focado no stealth. No stealth, em você usar o ambiente e tal, tal. Então me concordo com você. Estamos cheios aí de jogos de zumbi e tal. Esse é mais um. Mas ele vai numa pegada que a Sony não é besta, né? Ele vai numa pegada Last of Us, né? Então é aquele negócio, é o mercado que vai se regulando. Se tá fazendo sucesso esse tipo de jogo, eles vão investir mais e mais e mais e mais. É igual, como o COD, por exemplo. Os caras reclamaram, as vendas do COD caiu, eles mudaram. Então, apesar de eu estar saturado, eu entendo Days Gone. Pra mim é The Last of Us com outra skin, tá ligado? Agora vai ter a diferença, é que vai ter uma horda de zumbis. No The Last of Us não tem hordas de zumbis. Então, pô, mais um game de zumbi, de sobrevivência. Mas a galera compra. Então você vai fazer o quê? Vai produzir mais. Se ficar nesse negócio de mais um, aí então ferrou, velho. Porque você vai lançar o quê? Vai lançar um jogo diferente todo ano? Vai ter State of Decay já, que vai também ter pra Play. Sim, lógico. Acho que vai ter pra Play 4, não sei. Mas tem 200 mil games. Teve aquele Dying Light lá, que fez um certo sucesso. Bom, mais um game de zumbi. A galera vai comprar porque é exclusivo. Bom, seguindo, Monster Hunter World. Primeira vez que o Monster Hunter vai sair no Oriente e no Ocidente ao mesmo tempo. Já vai ser localizado. Uma aposta da Sony aí, mostrar o Monster Hunter no seu console, no esquema que ela tem com a Capcom. Street Fighter V exclusivo. Também pegaram Marvel vs. Capcom pra mostrar. Ela tem uma... A Sony e a Capcom são bem próximas, né? Mas o Monster Hunter é exclusivo? Não é exclusivo. Não, não é exclusivo. Eles escolheram mostrar no PlayStation 4, mas não é exclusivo. Vai ser até pra PC, inclusive, dessa vez. Bom, eu não sei se a galera do Ocidente vai gostar o bastante de Monster Hunter pra jogar, entendeu? Não vejo os ocidentais jogando. Eu joguei no DS, no 3DS e tudo, mas eu não vejo a galera daqui jogando assim pra ser um grande jogo. Ah, meu Deus, meu PlayStation 4 pra comprar isso. Ele vai ter que mudar um pouquinho o sistema que era nos portáteis, né? Porque é diferente o tipo de jogabilidade que você tem que ter num portátil, né? Que é um jogo que você pode jogar em qualquer lugar, pra um console que você vai sentar ali e jogar, ser fixo num lugar. Então ele vai ter que mudar um pouco. O quanto ele vai mudar, eu não sei. Provavelmente essas mudanças vão vir com essa ideia, né? De agradar o público geral. E aí, Cris? Ah. Já jogou Monster Hunter na sua vida? Tentei, mas vou te falar a verdade. Eu nunca me empolguei muito com Monster Hunter. É muito japonês, né? Não é que é muito japonês. Não sei, cara. A ideia. Não me interessa. Quando eu vi o trailer, eu achei interessante algumas coisas, mas, sabe, algumas outras eu não. Eles têm que mostrar mais o porquê que ele tá ali. Tipo, aquele videozinho dele cozinhando a carne, sabe? Algumas coisas, sei lá, pareceu de geração passada. Não achei legal. Algumas texturas. Não me atraiu. Basicamente isso. Eu queria que ele mostrasse, olha, a gente vai fazer isso, você vai bater a lente, você vai atacar um animal. E por que você tá atacando esse animal? Não mostrou muita coisa. Pode ser que eu esteja errado. Mas isso só vai se provar se eu jogar, né? Então vou esperar lançar. Tem data de lançamento já? Começo de 2018. Então, aí fica difícil, né? Porque todos os jogos da Sony, o povo falou pra caramba, mas não tinha data de lançamento, né, velho? Nenhum. Ah, começo de 2018. Isso aí não é data de lançamento, né? Isso não é data. Isso é, tipo, ó, Shenmue pode ser lançado em 2018. Isso não é data, velho. Isso não empolga ninguém. Já faz 3 anos que vem assim, não tem data de lançamento. Mas cara, que jogo que foi lançado desses? Que jogos que foram apresentados desses ano passado? Quase todos. Quais jogos que não que todos. Tem data de lançamento? Então, fora o Monster Hunter World, é o único jogo inédito na conferência da Sony. Aí eu sei lá, cara. Eu acho assim, não tem tanto mercado nos Estados Unidos. Eu acho que Monster Hunter é um jogo pra portátil. Eu acho que não é um jogo pra console, como vocês estão falando. Ele é um jogo que é pra PS Vita, pra DS, entendeu? Mas posso estar enganado. Espero que esteja enganado, porque é mais um jogo pra jogar, né? Bom, eu sei que a galera vai adorar pra jogar no PC. Eu acho que no PC vai fazer muito sucesso. Tenho certeza, porque a galera... Esses jogos que estão saindo no Steam japonês estão vendendo muito. Eu acho que no PC, pelo menos, vai fazer muito sucesso. Seguindo, galera. Veio a gozada da vez... E pra mim, dessa vez, gozada foi no sentido literal mesmo da palavra, que eu só achei engraçado a reação da galera. Shadow of Colossus Remake. Eu e Duzinho estávamos assistindo, já falamos, vai ser um remake. A galera, não vai ser remake não, vai ser um remaster. Bom, sinceramente, galera, não vejo utilidade alguma. Ah, mas Final Fantasy VII vai ter... Isso, Final Fantasy VII vai mudar o jogo completamente. Não vejo utilidade alguma. Se eles falassem retrocompatibilidade do PlayStation 2, eu ia ficar muito mais feliz. Cara, faz... Shadow of Colossus 2, bota outros 15, 16, sei lá quantos colossos eram, bota outros colossos pra derrubar, faz outro jogo, no lugar de pagar esse povo que tá fazendo Shadow of Colossus, paga esse povo pra fazer The Last of Us 2 pra ver se sai logo, ou pra pelo menos ver se saía esse ano o God of War. Eu sei que sinceramente eu não peguei essa empolgação toda da galera aí. Então, em entrevista, os produtores falaram que eles estão fazendo um remake pra mudar a jogabilidade. Você sentiu algum problema com a jogabilidade do jogo original, do Play 2 ou no Play 3? Uma camerazinha ou outra, coisa besta. Não mudava quase nada. Mas esse esquema de câmera, esses problemas de câmera existem em tudo que é jogo. Você acha que eles vão corrigir isso? Você acha que eles vão fazer uma câmera perfeita num jogo? Não tem como. Pra mim não muda. É um jogo perfeito. O Shadow of Colossus hoje é um jogo muito bom. O de Play 2, até o de Play 2 hoje é muito bom de se jogar. Não, é o de Play 2 que eu tô falando. É um jogo muito bom. É um jogo que, se um cara indie lançasse ele hoje, ele até parece um jogo indie, né? Mas se um cara indie lançasse ele hoje, pra mim era um jogo muito bom. Os gráficos também, se você parar pra ver, os gráficos não são feios hoje. Não são esse coisa feio todo que eles estão falando. O jogo tem um belo filtro ali de não sei como é que fala, aquele filtro de ruído, eu acho que é o nome, sei lá, que dá aquela disfarçada no gráfico, que o gráfico não é feio, nem o de Play 2 é feio hoje. Temos 4 anos de PlayStation 4, temos 1 ano de PlayStation Pro, temos um plantel, já deu tempo de ter um plantel importante de games de Xbox, e os caras de Xbox, não, desculpa, de PlayStation, e os caras estão me refazendo a porra do Shadow of Colossus de novo. Caralho, remake com 4 anos de console. Remake de 4 anos de console. Remake, joga remake, você usa remake quando o console acabou de sair e os desenvolvedores ainda estão aprendendo a trabalhar na sua plataforma, aí você lança um monte de remake. Ó, oh, tá aqui, remake, remaster, porque meu console acabou de lançar e as produtoras estão aprendendo a trabalhar nele. Então, toma esses jogos aí pra você que não teve o videogame anterior, pra você que quer jogar um gráfico 0,5% melhor, tá aí o game. Mas depois de 4 anos, você lançar, não, você anunciar o lançamento de um jogo de Play 2, eu acho que é uma sacanagem muito grande. A Sony tá... Vai vender pra cacete. Vai vender, que a gente sabe, não é trouxa, vai vender muito. Mas eu acho um desrespeito com o consumidor, e eu acho que os consumidores que estão babando pra isso são um bando de trouxa. Eles estão pedindo mais. Estão pedindo muito mais. A Sony vai lançar um monte de outras coisas assim. Imagina se a Rockstar lançasse remake de GTA 3 ou GTA 4. Ah, vamos lançar agora GTA 3 na engine do GTA 5. Tá aí, o game novo pra vocês jogarem. Joguem enquanto a gente passa 6 anos pra fazer outro GTA. Que coisa ridícula, mano. Isso é ridículo demais. Eu fiquei indignado. Então, porque esse jogo já foi remasterizado no PlayStation 3. Por que não trazer a versão do PlayStation 3 ou no máximo remasterizar a versão do PlayStation 3? Com isso você consegue um jogo... eles conseguem trazer o jogo muito mais cedo, com um custo muito menor. Consegue uma boa arrecadação que eles podem usar para produzir outros jogos. Para que você fazer de novo esse jogo? Certo. Não entendi. Tem gente que defende. De fazer retrocompatibilidade. Tem gente que acha legal. Tem gente que acha legal ver de novo o jogo, porque vai ter gráficos. Ah, outra coisa. Para quem explorou um pouco sobre a história do desenvolvimento do Shadow of the Colossus, sabe que teve alguns colossos que não saíram no jogo original. Quando o trailer foi anunciado na E3, muita gente comentou, né? Até eu mesmo falei, pô, será que vão trazer esses colossos, novos colossos? E já foi desmentido que o produtor já falou, a produtora, já falou que não vai ter nada de colosso novo. Não vai ter. A mudança que a gente vai ter é só em gráfico e jogabilidade. Pra que gastar tempo e recurso nesse jogo? Não, engraçado, não tem data de lançamento também. Não, é 2018, um dia, quem sabe, chega lá. Não entendo. Eu estou perplexo com algumas decisões da Sony esse ano. Então, aí vai ser foda, porque o pessoal vai comprar, é aquele negócio que eu falei, o mercado se regula. O pessoal vai comprar, o que que a Sony vai fazer? Mas... Cara, era muito melhor... Aqui nós três concordamos, era muito melhor. Ah, vai ter retrocompatibilidade. Pronto. Bem melhor. Lógico. Bem melhor. Vai ter retrocompatibilidade. Vai ser ótimo essa retro. Nós agora vamos poder jogar games Play 2 e do Play 3. Do Play 1, ótimo. Pronto, acabou. Agora não. Simplesmente vai ter de novo, refazer, gastar dinheiro, gastar tempo, gastar tudo que tem pra gastar pra fazer um jogo que todo mundo já jogou e que ele não tá ruim. Bom, sigamos, né? Marvel's Capcom Infinity, também passei direto. Alguém quer comentar alguma coisa? Vai ser um jogo de luta, né? Mas já estão falando que o jogo não tá lá muito bom, né? Pelas reviews gerais, assim, já e tal. Já estão falando aí que mais ou menos, tal. Esse vai ter data de lançamento, né? 19 de setembro. Mas é difícil você pensar nesse jogo quando você... Esse tem data de lançamento, porque já tinha data de lançamento no E3, né? Sim, já tinha. Mas é difícil você levar a sério esse jogo depois que você vê um Dragon Ball FighterZ. Bem, tá aí, mais um game. Call of Duty World War 2 ficou muito bonito. Está voltando às origens, mas é mais um Call of Duty. Sim, eles estão tentando diferenciar, eles estão tentando fazer todo um sistema novo de equipamentos pros personagens, colocar coisas que não tinham nos outros CODs. A gente sabe que a franquia COD ela vende pra caramba, mas foi muito criticada nos últimos anos, porque o pessoal tava louco pra que ele voltasse às origens. A Activision junto à Sledgehammer atendeu os pedidos dos fãs e vamos ver aí se isso vai se consolidar em vendas, vamos ver se o público, se é o que o público quer mesmo ou se é muito blá blá blá, né? Bom, eu acho que vai vender muito. Eu acho vai, que vai vender muito, porque se você pegar a geração mais nova, não chegou a jogar a Segunda Guerra Mundial, World at War, o 5. Ele, acho que desde 2010 ou 2011, ele foi antes acho que é menos, ou 2009. Ele foi depois do Modern Warfare, o primeiro Modern Warfare, que foi o 4, né? Tem muito tempo. Ele foi na troca de Play 2 para Play 3, então ele foi bastante tempo. Tem 7, 8 anos aí. Então eu acho que tem uma nova geração inteira para jogar jogo de guerra na Segunda Guerra Mundial aí. A galera que não chegou a jogar. É lógico, a Activision não é besta, né? De ficar indo, ano após ano, ficar indo contra o que os fãs estão falando, né? Então, é óbvio que ela faz o marketing dela falando o que tá ouvindo os seus consumidores. Eu acho que vai vender muito bem. Eles acertaram. Bom, vários jogos para PlayStation VR. Duzinho, já comprou seu VR? Você tá maluco? Não comprou? Não, eu tô esperando. Como é que você vai ficar? Tô esperando sair na. Eu tô esperando sair no baú da felicidade pra me comprar o carnê. Como é que você vai ficar sem jogar Final Fantasy XV de pesca? Meu Deus do céu. Você vai comprar isso mesmo, sério? Não, eu, sinceramente, Final Fantasy, eu faço tudo com Final Fantasy. Até um jogo de pesca de whatever. Eu não acredito. Esse VR é uma comédia. Sabe o que eu vejo VR? 3D no cinema. Cara, 3D no cinema quando saiu era a coisa mais linda do mundo. Hoje em dia o cara torce pra chegar no cinema e não ter uma sessão sem 3D. Olha que eu sou um desses, viu? Porque, nossa senhora. Eu também, sinceramente, eu nem enxergo essa porra direito. Então eu odeio 3D, só aquele incômodo de você ficar com óculos. Ou 3D já é certeza que só existe pra que o cinema ganhe um dinheiro a mais. Só pra isso. Porque, cara, não tem motivo nenhum. O VR saiu, maior potencial, Resident Evil 7 fez um sucesso, mas foi isso. Eu não vejo sair nenhum anúncio realmente importante, porque Skyrim, é o que a gente tava falando, vai sair Skyrim pra, a gente vai falar daqui a pouco, vai sair Skyrim pra Switch. Tá, mas o Skyrim pra Switch é bom, que é um jogo extenso, que você pode jogar ele em qualquer lugar. Mas Skyrim pra VR, quem é que quer ficar 10, 20 horas no VR? Ninguém aguenta ficar 20 horas no VR. Ninguém aguenta ficar nem meia hora direito. Então pronto, não tem sentido. Aí tem um game lá, Bravo Team. Parece aqueles games genéricos feitos pra rodar em browser. Tá ligado? Só que com a possibilidade do fato de ser com VR, tá ligado? Esses jogos pra VR, pra mim, é muito jogo fraco aqui. Parece coisinha besta. E, claro, teve dois games que até agora eu estou me perguntando como é que vai fazer. Star Shard e Moss. O Star Shard é um game plataforma, assim como o Moss. Eu não entendi como é que vai usar o VR neles, mas é pra VR. E tem o The Impatient, que é um jogo que você tá no manicômio. Deve ser mais uma experiência aí de uma hora e pouco. Mas cara, um jogo de VR, ele não pode ter muitas horas. É um jogo que exige muita interação. Então você fazer um jogo de muitas horas é cansativo. Ah, mas isso, né, blá, blá, blá, blá, blá, pode ter 25 horas, pode ter 48 horas. Não, não precisa ter. Tem que ser, mas tem que ter duas horas relevantes, entendeu? Isso que é o importante. Depois nós tivemos mais... Cara, ixi, vamos lá, senta aí. Senta aí. Vocês estão sentados? Se posicionou agora. Ixi, ó, posição de jogo agora. Senta aí que a gente vai conversar agora. Senta aí, Sony, vamos aqui. Vamos conversar, vai. Olho no olho. Não, Sony não quer conversar com você, não. Vem aqui, Sony, senta aqui no meu colo, só. Conversar. Imaginei o bonequinho agora aí do Kratos aí. Seguinte, me diz uma coisa. Ano passado, vocês abriram a conferência da E3 com um jogo chamado God of War. Certo? Um jogo que vocês falaram que era uma continuação, mas que ia mudar bastante. Nós percebemos pelo gameplay que vocês mostraram ano passado que realmente ele iria mudar bastante. Gameplay assim, entre aspas, né? Porque apesar de ser o gameplay, ninguém viu ninguém jogando. Bom, de toda forma, esse era um ano que você podia mostrar, é sua franquia, nada mais justo que você prepare o seu terreno para um ano seguinte. Você fez isso, preparou o terreno para o ano seguinte. Chegou o ano seguinte, que foi esse ano. Aí você sobe no palco mais uma vez, mostra mais um gameplay de 15 minutos. Na verdade, não é nem a porra de um gameplay. Você mostra a porra de um vídeo sem gameplay nenhum de um jogo que você tá prometendo pro começo do ano que vem. Caralho, que mundo é esse, mano? Como é que você apresenta a porra de um game que tá prometido pro começo do ano que vem, que é a maior game do ano pra Sony, e ela vai e coloca um jogo sem gameplay, sem porra nenhuma? Mano, a galera fica empolgada de ter visto a mesma coisa que viu ano passado, sem orquestra e sem data. Eu não consigo entender, não consigo, sinceramente. Existe o fanboyzismo. Fanboyzismo. Fanboyzismo, vamos falar assim. É elevado ao extremo. Porque uma coisa é você ser fanboy, igual eu sou fanboy da Nintendo, só que eu sei reconhecer que o Wii U foi uma porcaria em relação a muitas coisas. Tiveram jogos bons? Tiveram um ou outro, mas foi uma grande porcaria em relação a algumas coisas. E eu reconheci os anos que o Nintendo Wii U teve aí, eu reconheci que a Nintendo estava cagando com a minha cara. Só que os caras não conseguem admitir isso. Eu não tô falando que o jogo vai ser uma bosta. Eu tô falando que quando o jogo sair, eu vou querer jogar. Com certeza eu vou querer jogar quando o jogo sair. Só que é o seguinte. Caralho, que porra é essa? Os caras botam o jogo na tela, não botam o gameplay, não botam a data, não vai ter jogo no final do ano pra Sony vender console em novembro e outubro. Bom, Xing. Bom, falem. Cara, eu vou dizer assim. A Sony... tá provando que tem uma fanbase, sei lá, mais devotada que a Nintendo, cara. Porque é um negócio que não faz sentido, mano. O cara vai lá, tudo bem, é God of War. É God of War, é legal, me diverti jogando God of War. Mas o 3 já não foi tudo isso, né? Já não foi aquele hype todo, o pessoal falou pra caramba, nem vendeu tudo isso. Tanto que tá vendendo R$9,90 aqui nos Estados Unidos. Aí vai sair o jogo que, porventura, é um dos mais conhecidos do videogame, que todo mundo quer, que todo mundo já tinha visto tudo isso. Aí sai, principalmente, você não mencionou, aparece um vídeo com gráfico pior. Porque pra mim, o Kratos tava mais... Exatamente. Procurem na internet, galera. Eu vou ver se eu coloco no post aí. O downgrade do ano passado pra esse ano foi ridículo. E ninguém falou porra nenhuma. Se é a Ubisoft, se é a EA, se é a Microsoft, se é a Nintendo, o mundo acabava. Caralho, que downgrade horrível, horrível. Ninguém abriu a boca pra falar nada. Mano, eu tô indignado. Eu tô sinceramente. Eu tô indignado, não é? Ah, então você é anti-Sony. Não, eu tenho a porra de um PlayStation 4. E eu esperava que no final do ano eu tivesse algum game interessante pra eu jogar. E eu não vou ter nenhum game interessante pra jogar que seja exclusivo da Sony. Então não faz sentido nenhum eu ter a porra do PlayStation 4. Vou esperar o anúncio de mais um Digimon, porque eu comprei essa porra só pra jogar Digimon. Os únicos dois jogos que eu joguei nele foi Digimon. O Digimon Story e o Digimon World foram os dois jogos que eu joguei. E o jogo que eu tô esperando agora pra março, provavelmente, ou janeiro ou fevereiro, é mais um Digimon. Porque, infelizmente, não tem o jogo da Sony pra jogar no console da Sony, caralho. Que porra, então, mano. Eu tô indignado. Alguém quer comprar um PlayStation 4, hein? Caralho, viu, mano? Não, eu acho assim... Vamos parar pra pensar, cara. Tem que ser muita devoção, tem que ser muito amor. Porque o cara, eu vi, olha, o Du já falou... Já vi gente negar Jesus por menos. Que é isso? Que é isso? Padre negar Jesus por menos. Que é isso? O Du falou assim, que o povo da rede social falou do PlayStation 4? Aí eu tava lá na Facebook, no PlayStation 4, e eu comecei a ler algumas coisas. Não, mas foi boa. Não foi o que eu queria, mas foi legal. Teve God of War. Aí eu fiquei pensando, cara, será que eles viram a mesma coisa que eu vi? Será que eles viram aquela mesma, sei lá, 45 minutos? Não sei quanto tempo foi da Sony. Eles viram a mesma conferência que eu? Eles não viram a reprise. Aí teve uns que falaram, mas gente, foi a reprise da do ano passado. E foi pior. Porque nem Crash teve. E bababá, bababá, bababá. Meu Deus, cara. É uma coisa inexplicável. Não sei se o Du sabe explicar isso. O cara fala assim, ah, mas pelo menos tem esse jogo. Que jogo, meu filho? Ninguém falou de jogo. Não tem uma data, meu filho. God of War não tem data. Um jogo que... O último jogo dele foi lançado no Play 3, velho. Faz 4 anos que o Play 4 existe. E não tem data do jogo, mano. Algum de vocês... Acredita que saia pelo menos até março? Dentro do ano fiscal? Não. Bom, nenhum dos. Então, cara, sem chance. Falta 3 jogos. Detroit Become Human. Mano, Detroit. Detroit. É muito um bonito, jogo que me chamou a atenção, certo? Mas eu, sinceramente, eu tô com o pé atrás em relação a esses jogos. Por quê? Porque desde quando saiu o The Walking Dead lá atrás, sempre tem esse negócio de que esses jogos são... Você faz o jogo. Bom, joguei The Walking Dead, joguei Life is Strange, que é muito bom, joguei Batman, joguei outros jogos, aquele Wolf lá também, vários jogos. E você nunca realmente faz a porra do seu destino, sempre é um, dois, final. Em 93, Chrono Trigger já tinha 13 finais. Não é Chrono Trigger no Brasil. Então, como é Trigger. Trigger, eu acho que também nos Estados Unidos é Trigger. Mas vamos lá. Em 93, Chrono Trigger já tinha 13 finais. E esses jogos normalmente tem 2 finais só. Aí Detroit tá falando pra mim que vai realmente fazer diferença as suas escolhas. Bem, só acredito vendo. Certo? Eu só acredito vendo. Eu achei legal desde o ano passado. Certo? Desde o ano passado, porque não teve novidades. Essa conferência da Sony é um grande museu de grandes novidades. É um museu de grandes novidades porque não tem novidade, né? Tudo jogo velho. Ele parece ter potencial, mas eu só acredito depois que lançar. Enquanto não lançar, meu hype é zero. Cara, porque eu não vou acreditar, não quero cair nessa de novo, tá ligado? Um dos jogos que eu compraria pra Play 4 agora, se saísse agora, se eu tivesse um Play 4, obviamente, seria Detroit. É o estilo de jogo que eu gosto. Mesmo que não tenha 30 finais, eu gosto desse estilo de jogo. Com história que você consegue dar uma manejada, entendeu? Eu gostei da ideia, mas é um trailer, né? O trailer não mostrou tanto o gameplay. A gameplay desse ano, ele já tinha sido apresentado ano passado. No ano passado, eles fizeram uma apresentação melhor do jogo, eu acho. Porque eles mostraram exatamente qual seria o diferencial desse jogo. Que é o que você falou ali, que nesse jogo, diferente de todos os outros, nesse estilo, como Rev Rain, etc, etc, seria realmente você fazer o seu destino dentro do jogo. Você fazer o seu... as suas escolhas se importarem dentro do jogo, fazerem diferença no resto da história. Nesse ano, eles mostraram mais uma gameplay, mais pra mostrar personagens, pra mostrar quem é o protagonista, etc. Foi mais genérico. Tal. História. Eu espero realmente que, assim como você, eu espero realmente que seja um jogo que realmente traga alguma... Né? Eu sei que vai ser um jogo foda, só pela história já vai ser um jogo foda. Mas eu espero que ele consiga, assim, trazer essa diferenciação. Assim. Depois veio um gameplay de Destiny 2, que é o jogo mais sacana da história. Um jogo onde você ia ter 10 anos de gameplay do Destiny 1, não durou nem 4, certo? Sem falar que você teve que gastar R$800 se você quis ter o jogo completo, um. E agora provavelmente você vai ter que gastar R$1.600 para ter o 2. Quer uma dica? Espere Anthem. Certo, Spare Anthem. Nossa, jogou assim já. Minha dica é essa. O jogo saiu, eu não tinha Xbox One. Aí eu pensei, não vou comprar do 360. Eu vou esperar. Aí saiu a primeira DLC, eu falei, caramba, acabou de sair o jogo, já saiu uma DLC. Aí saiu por $60. Eu, puta, não acredito nisso. Aí depois saiu outra. Aí eu falei pras pessoas, as pessoas falaram. Mas aí o povo falou, mas é que expandiu o mundo do jogo consideravelmente. Eu falei, cara, eles entregaram o jogo incompleto. Não, que isso? Você já jogou? Eu falei, não. Ah, então joga. Aí quando eu fui jogar, eu percebi que não era tipo uma coisa que explodia a minha mente, entendeu? Não era uma coisa revolucionária. Então, eu realmente compartilho da sua informação. Não faz sentido, mas vamos parar pra pensar, tem gente que joga jogos que você não entende por que que jogam aqueles jogos. Destiny é uma delas. É bom, sim, é legal, é bem feito, sim. Mas não, parece não, assim. O fato não é entender por que joga. O fato é a empresa mentir pra você na cara dura e você aceitar de boa, entendeu? Cara, o cara pode jogar o que ele quiser. Se tem no jogo, o cara pode jogar Tibia. O cara que joga Tibia todo dia, faz 15 anos que ele joga Tibia. Beleza, ele joga o Tibia, ele se diverte. Ele se diverte, problema dele. Ele joga. Tem gente que ainda. O servidor de Ragnarok tá ligado aqui ainda. No level up aqui, ó, ligado. O servidor de Ragnarok tá ligado ainda. Toda quarta e domingo, Guerra do Império. Tem gente que joga ainda, beleza. Problema dele. O problema não é esse. O problema é a empresa falar pra mim que o jogo vai durar 10 anos e durar 3 e você tem que pagar R$800 pra jogar o primeiro. Indignação é essa. Pronto. Fora isso, podem jogar Destiny à vontade. Continue pagando seus R$1.000. Com a porra do Destiny, eu tinha comprado com o Destiny 1. Eu compraria o Xbox One X e uma TV 4K pra jogar à vontade. Depois disso, teve o último jogo aí pra terminar. Batman New York City. Oh, caralho. Spider-Man, né? Esse é cinismo, é demais, velho. Spider-Man, colocaram uma nova skin no Batman e nós temos aí um jogo muito bom. Bom, não estou achando ruim. Amo a franquia Batman, adoro todos os 4 jogos. Sim, eu gosto do Origins, gosto de todos os jogos. Pra mim, ter um Spider-Man com as temáticas do Batman e com algumas poucas particularidades do Homem-Aranha, não acho ruim. Tá ótimo, o problema. Sabe o que eu acho ruim? Eu acho ruim terminar a conferência com ele e falar que em algum momento de 2018 e a Sony admitir que não vai ter nenhum jogo no final do ano. Isso eu acho ruim. Podem xingar. Ou podem falar bem. É pra mim? Você pode falar bem? Qualquer um aí, quem quiser destrinchar aí. Bom, primeiramente falando do Homem-Aranha. Eu gostei da gameplay. Deu pra ver que muita gente criticou que em alguns momentos tem kick time events. Mas no geral eu achei foda o jogo. Deu pra ver que pela gameplay que o jogo vai ser bem aberto. Vai dar pra você andar pela cidade inteira, uma cidade enorme. Você tem aquela pegada, igual você falou, de Batman, né? De ficar nas sombras e tal. Dar equipamentos e acessórios também pra te ajudar e tal. Igual Batman. Então, é bem fluido também. Tem toda a pegada do Homem-Aranha de ser rápido, de usar a teia, de ficar fazendo a acrobacia e tal. O jogo eu achei fantástico. Realmente, o problema é cadê? Que dia que vai lançar? E vamos lá. A Sony, esse ano a Sony não mostrou praticamente nada novo. A maioria das conferências, não, da maioria dos trailers, dos vídeos, a gente já tinha visto antes, né, com alguns detalhes novos, algumas novidades aí, como o Days. O único jogo novo da conferência da Sony foi Monster Hunter World, que sai todo ano do Japão. Sim. O único jogo novo da Sony. Então, ela fez uma conferência inteira pra isso, pra mostrar o que a gente já viu. E nenhum jogo com data de lançamento, nada. A gente não sabe quando esse jogo vai lançar, porque começo de 2018, meio de 2018, ano fiscal do cacete, não é data de lançamento. A Microsoft, ela fez uma conferência com uma grande variedade de jogos. Uma variedade enorme, e ainda mostrou um console sem ficar perdendo tempo com isso. A Sony, ela teve comentários aí sobre, né, infelizes, né? Eu falo Sony porque o cara é, né, é funcionário da Sony, ele representa a Sony. Se ele não representa a Sony deveria vir a público e, né, e colocar uma nota aí e dar uma ferrada nesse cara. Não fez isso. Vocês estão sabendo que ela fez alguma coisa sobre isso? Não, né? Nada. Pois é. Então a Sony falou que não quer saber de retrocompatibilidade. Trouxe aí, tá trazendo aí, vai trazer aí Shadow of the Colossus, Reboot, né? A gente já comentou sobre isso, sobre esse problema todo. E aí a gente vê que a Sony me parece que caiu numa vertente de se acomodar. A Sony, o Xbox One, ele foi lançado com grandes problemas no marketing dele, né? Em 2013, quando foi lançado o Xbox One e o PlayStation 4, o Xbox One ficou muito atrás porque veio com uma política toda de jogos usados, né? Ter que pagar por jogar jogos usados, de ter que ficar jogando sempre online, blá blá blá blá blá. Entrou o Phil Spencer, mudou tudo e trouxe novos serviços. Tem aí, fez parceria com a EA, tem aí o EA Access. A Live Gold está dando jogos. Bons jogos aí, o serviço até baixou de preço, na verdade, e tá ótimo. A Live tá funcionando perfeita aí, mínimos problemas, né? Acho que nem tem problemas. Tem o Mixer agora. Tem o Mixer agora, ela tem a plataforma de vídeo delas. A Microsoft, ela tá evoluindo, né? A divisão Xbox tá crescendo muito com o Phil Spencer. O Phil Spencer é um cara muito esperto, é um cara de marketing absurdo, assim, no mundo dos games. Acho que é o grande, posso dizer que é a grande celebridade do mundo dos games é o Phil Spencer agora, né? Atualmente é. Então, a gente teve em 2013 esses problemas todos que eu falei. Logo depois o Phil Spencer entrou, tal. Um ano depois, foi um ano depois que entrou a retrocompatibilidade? Foi, né? Foi um ano e pouco depois. Tal. Veio com a retrocompatibilidade, que já foi uma grande evolução para a Microsoft. Já começou a mudar totalmente a visão minha, né, como consumidor do Xbox. Tanto que o Thiago não vai me deixar mentir, que eu até falava quando entrou a retrocompatibilidade. E quando deu pra ver que os serviços estavam melhorando, eu mesmo falei que eu tava muito mais afim de comprar um Xbox One do que um PlayStation 4 na época. Você lembra disso? Sim. Então, depois disso, a vertente da Microsoft foi só crescente. A retrocompatibilidade veio com a retrocompatibilidade, aí começou a trazer uma lista grande de jogos retrocompatíveis. Veio com a Live Gold com os jogos retrocompatíveis, então. Jogadores de Xbox One ganham praticamente 4 jogos por mês, né? 2 do Xbox One e 2 do Xbox 360. E você vai ver a lista de jogos que eles disponibilizam, são ótimos jogos, né? Obviamente não é todo jogo que vai agradar todo mundo todo mês, né? Mas não tem como negar que são ótimos jogos, todos os meses tem bons jogos aí. Enquanto que a PSN, a Plus, né, em comparação aí, a Plus, há meses que passa jogo, só vejo jogo indie, não que seja ruim, né, mas são 2 jogos para PlayStation 4 apenas, e são jogos que não me interessam. O primeiro jogo que me interessou desde que eu comprei o PlayStation 4 no começo do ano foi agora o Life is Strange, foi o único que me interessou até agora de pegar na Plus. O serviço é ruim, a PSN não é um serviço ótimo. A gente tem aí a Steam, não, até saindo um pouco da comparação com a Microsoft, a gente tem a Steam, que é gratuita, e você baixa ali, faz downloads ali no máximo da velocidade, você guarda, você tem o Save Cloud, né, você guarda seu save na nuvem, você pode baixar o jogo quantas vezes você quiser, tudo de graça. E a PSN, ela não consegue, você não consegue baixar um jogo na velocidade máxima da sua conexão. A PSN cai com certa... Não sei se eu posso dizer com certa frequência, não quero ser tão injusto, entendeu? Mas ela cai, cara, e aumentou o preço ainda por cima, era R$100, agora R$120 e tal. Então, aí a gente chega nessa conferência, aí vem todos esses problemas que eu já falei, né? Vem toda essa desanimação de jogos sem lançamento, de não ter novidades e tal. Aí ela teve comentários, né, em entrevista, que ela falou que não tá, que tem jogos que ela tá produzindo, que ela... tá trabalhando, que não foram apresentados, de aí vem ideias de que elas vão, ela vai apresentar, ela guardou coisas para apresentar na PlayStation Experience. Cara, cês, os caras acham que a gente é, então, os caras acham que a gente é idiota. Se ela tá trabalhando em coisas que ela não apresentou, e essas que ela apresentou, ela não mostrou data, imagina as que ela não apresentou. Continue. Então, cara, então, eles acham que a gente é idiota? Difícil, acho. Difícil. Não dá, não tem como defender a Sony, cara. Eu tô com o PlayStation 4 aqui, eu não vou me desfazer do PlayStation 4. Eu não tô fazendo que eu, não tô falando que, ah, eu vou vender meu PlayStation 4, que eu vou comprar um Xbox One e pronto. Eu não sou sonista, não sou caixista, não sou porra nenhuma. Eu tenho um PlayStation 3, eu tenho um PC, eu tenho um PlayStation 4. E hoje em dia eu digo que eu tenho mais vontade de jogar, de comprar um Xbox. Porque, e mesmo tendo um PC, porque a gente sabe que os jogos da Microsoft, a Microsoft está abraçando o pessoal do PC. Que eu acho, eu vejo com bons olhos. Tem gente que acha ruim e eu acho uma coisa boa. Você tem uma escolha, os jogos que você compra, muitos dos jogos que você compra do Xbox, você pode jogar no PC, quando você compra digitalmente. Você pode jogar ou no PC ou no Xbox, você pode escolher. Então não vejo de olhos ruins. Mas ultimamente eu tenho tido pouca paciência para as burocracias que o PC tem. É que quem joga no PC sabe que o PC é meio burocrático, né? O PC, você pode do nada ligar um dia, ele vai dar um bug ali, o jogo tem mais tendência a travar, etc. É mais burocrático no geral. Então eu tenho gostado muito mais, preferido muito mais jogar no console. Eu não vou me desfazer do PlayStation 4, como eu falei, porque tem franquias, o PlayStation 4 tem ótimas franquias aí que eu quero jogar, tem ótimos jogos japoneses e tal, mas não tem como defender a Sony agora com essa política que ela tem, essa mente fechada dela contra a retrocompatibilidade. E é engraçado até, eu tinha comentado com o Gunford que um dos executivos da Microsoft, quando ele retrucou a informação da pesquisa lá sobre a quantidade de pessoas que jogam retrocompatíveis, ele colocou para defender uma foto do Parasite Eve. Parasite Eve, pra quem não conhece, é um jogo exclusivo do PlayStation 1, um jogo fantástico do PlayStation 1. Perfeito. Exclusivo. É um jogo fantástico, exclusivo do PlayStation 1. Ele colocou essa foto pra dizer que as pessoas, ele colocou uma frase lá pra defender, que meio que tipo, que as pessoas deveriam ter o direito de jogar todos os jogos de qualquer época. Pô, eu achei fantástico essa postagem do cara. Pô, imagina você poder jogar um Parasite Eve hoje no PlayStation 4. É feio. Mas e aí? Vai deixar de ser um bom jogo porque o gráfico tá. Do que o gráfico é de 1998, 99? É muito bonito, eu lembro ainda da Aya tomando banho. É uma imagem que ficou muito bem. É do Parasite 2 isso, tá? É, do 2. Então, aí a Sony vai querer me dizer que vai vir com um papinho de esse jogo é feio, ninguém vai querer jogar porque é feio e hoje a gente tem jogos top, a gente tem jogos top de gráfico, velho. É ridículo. Como eu gostaria de poder jogar vários jogos do PlayStation 2, eu pulei a época do PlayStation 2, eu não joguei quase nada de PlayStation 2, foi uma geração que eu praticamente pulei. Pra não dizer que eu não zerei nada, acho que o único jogo que eu realmente zerei no PlayStation 2 foi o God of War 1, né, e sei lá qual outro jogo mais, sei lá, alguns RPGs e tal, mas foi muito pouco jogo que eu joguei no PlayStation 2. Eu adoraria jogar de novo os jogos do PlayStation, jogar novos jogos do PlayStation 2 hoje, mas não posso porque não tem retrocompatibilidade. E eu não vou ficar guardando um PlayStation 2 aqui de frente de um Xbox One. No Xbox One eu posso jogar jogos do 360, que eu posso ir no Mercado Livre, por exemplo, eu posso comprar um jogo usado da lista de retrocompatíveis do Xbox One, eu posso comprar um jogo usado lá do 360 que eu queira, colocar no Xbox One e eu vou jogar, não preciso mais pagar nada. Não preciso pagar nada pra jogar aquele jogo usado. Além de pegar a mídia física dele do Xbox 360. Pô, quem não tinha um 360 tá feliz por conta disso. Porque pode jogar jogos que tinham lá no 360. E quem é usuário do 360 e passou pro Xbox One também tá feliz porque vai poder continuar usando seu jogo. Nada disso tem no PlayStation 4. Nada disso. No PlayStation 4 você tem que jogar os jogos do PlayStation 4 e os jogos que a Sony vai lá e remasteriza e tal. Só que você vai pagar praticamente preço full por cada um deles. Então é difícil, até já tô de boca seca aqui já falando isso aí. É difícil defender a Sony, não tem como. A conferência da Sony eu achei péssima. Achei péssimo por conta da falta de novidades e porque eles nem agregaram ao serviço delas, não trouxe nada. A Microsoft anunciou retrocompatibilidade com o Xbox original, o Xbox caixão, o pessoal chama de caixão preto, né? Pô, olha quantos jogos foda você pode trazer do Xbox caixão preto, mano. Caixão preto, coisa horrível. A Microsoft trouxe toda a história dela para o console da atualidade. Então, e ela é a mais nova, a empresa mais nova, né? Sim. Dessas todas. Então, só pra me fechar, já falei demais, só pra fechar, teve a questão do crossplay, né? Que a gente levantou no Minecraft, que já tem no Rocket League e tal, que a Sony recusou a fazer crossplay. E acho que foi o mesmo cara, né, que falou sobre a retroatividade, falou também sobre por que, que eles não quiseram o crossplay, né? Por que, que negaram o crossplay. E o cara falou uma coisa ridícula, que falou que não quer crossplay por conta de segurança dos usuários e pra proteger as crianças. Não foi mais ou menos isso que ele falou? Foi pra proteger os dados das crianças que poderiam ficar jogadas contra invasão de alguma forma. Mas para pensar, é Minecraft. Para pra pensar o seguinte, ela basicamente colocou em pauta que ela não participa por causa que ela tem medo da segurança e tal. A Sony, é sério que a Sony vai me falar sobre questão de segurança na rede com a Steam e com a Microsoft, com a Xbox lá? É sério isso? Lembra que o Spider-Man vazou por causa disso. Eu acho que é a questão de segurança, eu acho que ela quis dizer, porque a gente não quer a nossa rede conversando com a rede dos outros, a questão de segurança deles. Só se os outros... Só pra concluir o raciocínio. E é sério que a Sony vai falar sobre isso, sobre essa questão das crianças, que boa parte do público de Minecraft é das crianças, com a Nintendo? É sério mesmo isso? É sério? A Nintendo, ela é fechada. O Gunford é fã da Nintendo, ele vai falar melhor do que eu sobre isso. Mas a Nintendo, a gente sabe que ela é muito fechada no mundinho dela. E ela não tá errada, ela faz do jeito que ela faz. Ela faz grandes jogos, ela é uma grande empresa ela é a maior empresa na questão de criatividade. É incrível a criatividade que ela tem pra desenvolver os jogos dela. Comete erros e tal. Mas uma empresa dessa, japonesa, fechada do jeito que é, se unir entre aspas, claro, a Microsoft num crossplay e a Sony não, velho, cadê a ideia da Sony do melhor local, lugar pra jogar, de trazer a melhor experiência pros jogadores? É assim... Essa ideia deles, evitar se juntar, evitar a junção de jogadores, é isso aí, velho. Não dá, velho. Não dá. Péssimo, péssimo posicionamento da Sony. Digam vocês aí. Como o Galford já falou, eu sou quase um cartista, então eu gosto de ouvir de quem não quem não tá no meio. Eu gosto de ouvir isso. Então, eu queria que mais sonistas fossem assim. Por quê? Porque a maioria das pessoas que tem o videogame da Sony, que são consumidores médios, não mostram indignação. Elas consomem e aceitam, e a gente tem, o Galford sabe disso, tem pessoas no nosso meio que aceitam tudo que a Sony lança, cara. A Sony, infelizmente, ela tá voltando a um patamar que ela já teve. E eu espero que isso não aconteça de novo. Que foi a soberba que ela tinha. E se ela não melhorar, cara, daqui a uns 2 anos... Se o X fizer sucesso, ela tá ferrada. Simplesmente isso. Porque não vai adiantar nada ela tentar consertar depois. Mas, por enquanto, ela tá ganhando, né? Por enquanto. Bom, só pra concluir essa questão, Sony. Bem, cara, como eu falei, é um desrespeito você ter um console com um grande lançamento no ano. Sabe quem foi que teve um console com um grande lançamento no ano? A Nintendo. Teve o ano passado um console com um grande lançamento no ano, que foi o Splatoon. Só que foi um console falido, que ela já tava dando certo, que no outro ano ia ter um outro console. Certo? Então ela tem um console com um único lançamento do ano, que foi o Horizon, que já foi, é passado, vendeu 3 milhões. Vai vender mais, porque vai barateando, né? Agora ele estava R$160 aqui na PSN brasileira, foi lançado a R$229, então já é um desconto muito bom. Vai continuar vendendo, mas ninguém consegue manter um console por um grande lançamento. E cara, não é só essa questão, obviamente, né? A questão de você fazer o consumidor de palhaço. E o problema é que, como o Chris falou, no nosso grupo lá, onde tem bastante o pessoal do Coliseu, a galera em peso não se sente indignada com o que aconteceu. Não são felizes, acharam tudo bem, beleza, tranquilo. A Sony foi muito boa, mostrou o God of War, que era o que a gente queria ver, agora é God of War. Muito boa, puta merda. Bom, foi esse o pensamento, foi esse, geral, então, geral da galera foi esse. Difícil, aí eu falo, pô, beleza, você e pior que lá brigaram em relação à retrocompatibilidade, falando que é inútil. Mano. Eu falo, se você não tem necessidade de jogar jogo antigo, tudo bem. Não tem problema. Só que você não pode negar que o consumo, que o seu, a plataforma tem que ter esse produto. É algo a mais do seu produto. Ele não está tirando nada de você, ele está adicionando. Ele está apenas fazendo isso, adicionando. Se nós temos exemplo aí, como a gente falou já nesse podcast, Skyrim está há 200 anos aí, é porque alguém joga. Se Call of Duty vendeu um monte, você acha que a Activision está achando ruim? Você acha que ela foi lá, ó, Microsoft, vocês venderam aí um monte de Call of Duty nosso antigo aí. Vamos tirar esse negócio daí que vocês estão errados. É incoerente, velho. É totalmente incoerente. Então, cara, eu penso assim. Beleza, passou esse ano. Ela deu duas conferências ótimas aí. Eu achei muito bom. O Duzinho achou muito bom as duas últimas conferências. Comemorei muito na época de que saiu Final Fantasy. Depois veio Shenmue. O Kingdom Hearts 3 já tá aí vários anos que não saíram. Bom, ela fez um trabalho bom nesses últimos anos. Certo, mas mostrou várias coisas e não entregou nada. Esse ano, obviamente, ela caiu na própria armadilha que ela construiu para ela mesma. Afinal de contas, ela passou 2 anos construindo um monte de coisa sem entregar nada. Então, a Sony, ela vai nessa vibe do sentimental, né, do emotivo. Ela brinca e força o sentimento do consumidor. Pois é, então ela vendeu o console com... Nem lembro o nome daquele... The Order. Ela vendeu um console com The Order... A galera comprou, ela vem vendendo console sem grandes franquias no próprio console dela. Uncharted 4 foi o único que ela entregou das grandes franquias dela. Mas beleza, cara, eu acho assim. Eu tenho meu Play 4, como você falou, Duzinho, não vou me desfazer, porque é nele que eu jogo meus RPG japoneses. Enquanto o Switch não chegar por aqui, não tiver a oportunidade de ter um, eu tenho certeza que vai sair um monte de RPG japonês e agora não tem trava de região mais. É o que a gente tem pra hoje. Infelizmente é isso que a gente tem que falar. É o que tem pra hoje, certo? Final do ano, se contentem com jogar jogos de terceiros, porque você não vai ter aquele grande exclusivo da Sony, e você não vai poder ter retrocompatibilidade, você não vai ter jogos bons na sua, né, na sua PSN, e você vai ver muito serviço, você não vai ter EA Access, você vai poder jogar o seu Rocket League com um amigo seu. É, esqueci de falar, tem isso aí, console. EA Access. Tipo, tem várias coisas que você pensa, às vezes, talvez, por a pessoa não ter um Xbox, não consiga enxergar isso. Não é todo mundo que consegue abstrair e enxergar. Não consiga enxergar com a comunidade que você tem, de você, por exemplo, a EA lança todo ano 4 grandes jogos de esporte. É o de futebol, o de futebol americano, o de hockey no gelo e de basquete. Todo ano tem esses 4 jogos. Se você for comprar no Brasil, a EA lança jogo a R$2,59 aqui no Brasil. Você vai gastar mais de R$1.000 para comprar, R$1.040 para comprar os 4 jogos. Eu tenho a EAX, com 6 meses eu tenho a garantia de que esses 4 jogos estarão disponíveis para eu jogar. É uma comodidade muito boa. É uma comodidade muito boa. Se eu quiser jogar qualquer um desses, com 6 meses eu vou poder jogar. A maioria das pessoas não tem tempo de jogar jogo no lançamento. Eu não tenho tempo de jogar jogo no lançamento. Então, cara, são pequenos detalhes que fazem a diferença imensa. Você pode não perceber agora, porque você não tem um Xbox One, mas são besteiras. E já falou, cara, daí ele falou, não tem EA Access na Sony, porque a Sony não quis. A Sony não quis o EA Access, porque pensou que o pessoal ia pegar EA Access e não ia ter a Plus. Foi essas palavras da Sony, o oficial da Sony que falou isso. Bem, tamo aí. Vamos agora pra quem importa, vamos pra empresa mais feliz do mundo. Vamos para a Nintendo. Nintendo, como já vem fazendo nos últimos anos, ela fala sobre... A conferência dela já é curta mesmo, né? Não foi nem conferência, foi um vídeo. Eu acho que a conferência dela não é curta, eu acho que a conferência dela é direta. É sucinta. Porque ela faz isso, ela faz o que os outros fazem, só que os outros gastam uma hora porque tem falatório. Daí ela não tem pouco falatório. Da Red fala. Mas o Red é um personagem, né? Convenhamos e convenhamos. O Red é um personagem, né? Ele falando é uma comédia. Mas sempre dá um monte de meme. Mas de toda forma, a Nintendo chegou, vem no ano aí riquíssimo, depois de vender Switch e não vender mais porque não tem. Tá aí o Chris que pode falar, não tem Switch nos Estados Unidos pra vender. Não tá tem moço. Switch, cara, não tem Switch em lugar nenhum. Switch vazio. Switch tá $500 na mão de terceiros. Não tem online, não tem loja. Você pode querer vender um rim, mas não tem. É impressionante. $500 na mão de terceiros aí, galera que comprou, estocou pra vender. Então, não precisa debater se Switch é sucesso ou não. Switch é um sucesso. Tudo que produziu, vendeu. Zelda vendeu muito. E ela veio lá com a sua conferência com alguns jogos já prometidos. Ela fez. Sabe o que eu queria falar sobre ela? Antes de falar os jogos, coisa rápida. Ela fez o que eu espero que uma conferência faça: mostrar jogos pra hoje, pra amanhã e pra depois de amanhã. Vamos lá, a gente vai seguir no raciocínio. Bem, ela abriu com Xenoblade Chronicles 2. Ou Xenoblade Chronicles 2, como a gente fala aqui no Brasil. Esse jogo é uma continuação do Xenoblade que saiu para Wii U, certo? Que saiu também para New 3DS. É um jogo muito bom mesmo, muito bom. Assim, não vi ninguém falar mal dele. E os que eu vi nos gameplays, é um RPG tipo japonês, daqueles que a gente não vê hoje mais por hoje aqui. E é carro-chefe aí da Nintendo. Eu acho que vai fazer certo sucesso pra esse lado aqui. O primeiro é um dos jogos mais vendidos do Wii U. Apesar do Wii U ter uma base pequena, mas ele vendeu bastante. Então com certeza a galera que gosta da Nintendo já vai comprar muito. Eu achei muito comum, cara. Eu achei bonito, achei legal. Mas eu achei que não foi diferente de outros jogos que eu já vi da Nintendo no Wii U, por exemplo. Entendeu? Não foi muito diferente de um jogo que eu vi no Wii. Xenoblade. Mas não é questão de ser Xenoblade. A questão é de ser, mostrar porque o Switch precisa estar ali. E eu não vi isso. Mas eu acho que não é a questão do Xenoblade, não é o porquê o Switch está ali. É o Xenoblade. Que, por exemplo, é aquela franquia que vai seguindo junto com o console. Saiu um para o Wii, saiu um para o Wii U e tá saindo agora um para Switch. É a franquia Xenoblade, não é assim. Não é eles sabem que não é um videogame que vende console, não é um jogo que vende console. É um jogo de RPG pra galera que gosta, entendeu? Eu não vejo em Xenoblade a necessidade que um Zelda tem. Se eu botar isso nos ombros de um game desse, eu acho que é muito pesado. Eu acho que se fosse o Zelda e fosse um Zelda comum como qualquer outro, ou se fosse o Metroid como qualquer outro, ou o Mario como qualquer outro, aí sim incomodaria. Qual foi Mario Land 3D pra Wii U? Foi o Mario fraco, o Mario Sunshine da vida. Mas o Xenoblade eu não coloco esse peso todo nos ombros dele. É um jogo de RPG e boa. Acho que é muito peso, assim. Ele não tem que vir com console. Ele tem que jogar quem tem console. Mas é a minha opinião. Estou falando que, assim, eu acho que deveria ter uma diferença do outro Xenoblade. Se tivesse uma diferença, me chamaria mais atenção. Não me chamou tanta atenção. O Rafa pirou, meu filho pirou. Mas é o meu filho, né? Ele tem 5 anos de idade. Como é que você vai, então? Não, é porque eu já vi muita coisa parecida, entendeu? Não foi uma coisa que, putz, eu acho que foi muito tempo mostrando o Xenoblade para um jogo que não foi tão diferente. Nada, 2 minutos. Mas, 2 minutos de 25 minutos de conferência? Ah, bom, seguindo, Kirby, mais um jogo do Kirby. Jogo de Kirby já é algo comum na Nintendo. Essa diferença é porque você vai poder jogar multiplayer do Kirby com vários amiguinhos legais que vai poder esse jogo multiplayer. Bem, Kirby é isso aí. Eu gosto muito de Kirby. Eu acho que Kirby é muito subestimado. A galera olha pra ele, vê um visual colorido e acha que é pra criancinha de 5 anos. Não, na verdade Kirby é difícil pra cacete. Tentem jogar quem não jogou. Ah, mas você é fã da Nintendo, por isso tá falando isso. Não, tenta jogar Kirby. Salva o Kirby, termina ele e depois você vem conversar com o Zico. O Kirby do Wii não é difícil. É, o Kirby do Wii não foi difícil. Mas joga o Kirby dos DS pra você ver quão difícil é aquelas porra. Não, mas o é exatamente esse o problema. O Kirby do SNES, o Kirby do Game Boy Advance, do DS é uma coisa. O Kirby do Wii é o que parece ser esse Kirby de agora. Então eu acho que essa dificuldade não vai ter. Eu gosto de Kirby. Eu acho Kirby, na verdade, olha o risco que eu vou tomar agora. Eu acho Kirby melhor pra mim, na minha experiência de jogo com a Nintendo, do que Mario. Eu já falei isso pra você várias vezes. Eu prefiro Kirby. Mas é um jogo que eu curto. Eu até falei pro meu filho: nossa, Rafa, Kirby, que legal. Ele: Kirby? Ah, não, Mario é melhor. Mas, ó, meu filho de 5 anos falando isso. Até meu filho de 5 anos fala. Mas eu gosto muito de Kirby. Não, É legal a jogabilidade, mas eu acho também outra coisa que eu falo, é uma coisa que eu vou falar em todos os jogos que a gente vai falar da Nintendo. Às vezes não parece que tem muita inovação. E eu queria ver o Switch mostrando a cara dele. Eu falei uma vez que o Switch era o Wii U do jeito que deveria ter sido feito. Cadê a funcionalidade de tela? Tem que ter funcionalidade de tela, você tocar na tela, cara, entendeu? Mas eu acho que nem todo jogo tem que ser obrigatório. É a mesma coisa que você falar, todo jogo de Xbox One tem que ser 4K em 60 FPS, entendeu? Eu acho que acho que pensar assim, que todo jogo tem que ter funcionalidade de Switch, eu acho errado. Não, mas vamos pensar no Kirby. Você não acha que seria legal você ter uma funcionalidade de tocar na tela e usar? Mas deve ter, com certeza deve ter alguma funcionalidade, você não tem dúvida quanto a isso, é porque ele mostrou ali só um trailer, dificilmente não vai ter. Porque o Switch tem um grande problema de ter aquela coisa de colocar no dock. Se você colocar no dock, como que você vai tocar em alguma coisa? Não tem como fazer isso, entendeu? Então, aí você tem a funcionalidade no controle que substituem, você tem as duas possibilidades. Vamos pensar positivo, né? Mas eu gostei do Kirby, eu achei bonitinho, eu acho muito legal. Eu gosto das trocas de roupa, dos poderes, da ideia do Kirby é muito boa. Bem, aí apareceu lá o presidente da Game Freak falando sobre o novo Pokémon que todo mundo queria, né? Pokémon Tournament Deluxe. Não era esse o Pokémon que todo mundo queria, mas ele falou sobre ele. Como acontece em todos os consoles, a Nintendo está no primeiro ano de console dela, nada mais natural do que apareça jogos remasterizados, os jogos refeitos para o Switch, assim como teve para todas as outras plataformas, certo? Então já teve o Mario Kart 8, né, que o pessoal falou que melhorou muito, e agora vai ter o Pokémon Tournament Deluxe, que provavelmente deve melhorar bastante também. E além disso, ele deixou uma frase solta que quase ninguém ouviu, ninguém deu muita atenção, porque estavam xingando e não ouviram. Oxi. Sobre. Muita gente não ouviu, eu fiquei na hora, eu tava vendo tal, e muita gente teve reação, não percebeu que o cara tava falando aquilo, porque foi tão rápido e não perceberam. Ele falou que a Game Freak tá trabalhando em um Pokémon novo, pra estilo RPG, pra o Switch. Aí sim. Eu não acredito que eles. Pois é, não acredito que eles vão lançar a franquia principal no Switch, porque seria matar uma base muito grande de 3DS. A Nintendo não é dessas, ouviu, PS Vita? A Nintendo não é dessas. Mas eles podem lançar pros dois. Não, porque você tá matando da mesma forma. Eu acho que. Claro, tem que ter um RPG pra console. Calma, Cris. Eles não vão lançar o jogo da franquia principal, mas eles vão lançar um RPG sem ser o da franquia principal. Assim como foi com o GameCube, que tinha RPGs de Pokémon para o GameCube, mas não eram os da franquia principal. Eu acredito nesse quesito, porque eles vão matar um console. Todo cara que comprar um Switch tem um DS. É quase impossível, cara. É quase impossível não ter. Isso pra mim seria matar seu DS. Não, você tem razão. Eu queria comprar um Switch e eu tenho um DS, mas eu não tenho um 3DS. Entendeu? Mas 3DS por um acaso. Você não gosta muito de jogos do tipo, mas. Não, eu não tenho tempo de jogar no portátil, filho. Você não tá entendendo. Não, muita gente tem o 3DS. Eu sinceramente adoro essa ideia de ter um Pokémon RPG para o Switch, mas que não seja da franquia principal. A franquia principal, ela é do DS e lá ela continue. É o que eu falei, tem que ser diferente. Não dá pra você querer no Switch. O mesmo gameplay, aquele mesmo gráfico, ou aquele mesmo estilo de jogo do 3DS. Porque senão você mata, pra que um 3DS você vai ter o Switch pra isso, né? Se os caras querem levar os dois juntos, um ao lado do outro, tem que mudar, tem que fazer uma coisa diferente. E tem que ser diferente mesmo, porque o Switch, por mais que ele tenha essa funcionalidade do portátil, a Nintendo mesmo fala que ele é originalmente um console. Tô errado, tô falando besteira. Não, sinceramente, o cara pode falar o que ele quiser. Ele pode falar porque ele não quer matar o 3DS. 3DS vende muito ainda, né, cara? Cara, 3DS vende horrores. Mas ele vai lançar o 2DS no final de julho. Eu sei disso, mas ele isso fez não uma, é... Ele fez uma conferência só pra DS esse ano. Você esqueceu? No começo do ano, agora, no começo do ano, em abril. Mano, mas teve 40 claro que isso, quantos DS, milhões de um monte quantos de milhões games, de DS mundo. Tem? Quantos milhões então, de ele não é louco. Ele não é eles doido. Não matam. A Nintendo existe por causa dos portáteis. Ela não morreu por causa dos portáteis. Só que, querendo ou não, para ela seria mais vantajoso que o Switch fosse o portátil que as pessoas levam pra rua. Eu não tô falando isso que tem que matar o DS, não sei o que, mas como negócio, se ela focasse, tipo, ó, a gente vai ter mais 3 anos de 3DS. mas a gente vai focar os esforços no Switch, entendeu? Tipo, ainda continua essa. Não, o 2DS é o hardware piorado, vamos dizer assim. Não é piorado, questão de melhorar. Não, melhorado porque eles mataram o 3D, eles fizeram igual a Microsoft. A Microsoft matou o Kinect. Kinect, eles mataram o 3D, porque eles viram que não vale a pena mais tanto assim. Sim, não vale mesmo. Mas, cara, vamos parar pra pensar. A Nintendo tá perdendo dinheiro agora. A Nintendo literalmente não está vendendo a quantidade de Switch que ela poderia vender, porque não tem capacidade de produção pra isso. Sim, então, se a Nintendo tivesse agora a quantidade de Switch que ela dá procura, tenho certeza que ela teria vendido, sei lá, 500 mil consoles por semana, cara. Porque muita gente procura esse console e não consegue achar. O 3DS não parou de vender, né? Não parou de vender. Claro que não parou de vender. Eu acho que sim, deveria ser só o Switch. Eu acho sim que a gente poderia jogar os jogos do Switch portáteis e jogos do Switch em casa. Eu acho isso. Eu não acho que o 3DS deveria existir mais. Mas... essa é minha opinião. Eu já falei isso várias vezes. Você tá matando consoles, você tá doido. É porque você é acostumado com a SEGA que mata console rápido, aí você fica assim. Não, não sou acostumado. Você tem problema com a SEGA que mata console rápido. Isso aí não existe. Isso aí é fazer o que a Sony tá fazendo. É acabar com o PS Vita igual ela fez. Não, cara, mas eu acho mesmo que se tivesse, por exemplo, um Pokémon, como teve o lançamento do Pokémon ano passado, que não era quase impossível achar também o Pokémon, se tivesse pro DS ou pro Switch, ele ia vender mais ainda, só que a Nintendo não ia entregar console, então aí ferrou. Só que 10 milhões de 10 milhões, já vai em 12 milhões de Pokémon só. Então, é isso que eu quero dizer. Imagina esse número, este número no Switch, cara. Eles lançam um Pokémon tão bom quanto, mas com outra pegada, simples. É, mas eles não vão lançar, eles vão fazer igual fizeram com o Nintendo 64, igual fizeram com o GameCube, igual fizeram com o Wii, se eu não me engano, sei lá. Não lembro. Tem aí Digimon vendendo todo ano aí, vende um monte de RPG de Digimon, as galera joga demais. Faz um Pokémon igual o Digimon aí pra o Switch, tá ótimo. É, tudo bem, eu vou esperar, vamos ver se a gente consegue comprar o console primeiro pra depois pensar nisso, né? E olha que a Bandai não tem todo o investimento que a Nintendo pode colocar em Pokémon, hein? Pois é, a Bandai faz jogo todo ano, sai um Digimon novo e um Digimon de qualidade e um RPG bom que usa os personagens principais da série, assim, os Digimons principais, vende, ganha dinheiro, tem o lucro dela de boa, porque se tá produzindo, tem lucro. Eles não vão ficar produzindo uma franquia infinitamente sem ter lucro. E tem um Digimon de qualidade, ele todo ano ele lança. Eu acho que a Nintendo, se ela matar o 3DS, ela não vai dar uma de Sony. Eu acredito na Nintendo, ela não vai dar uma de Sony, até porque ela tá lançando o 3DS aí, um 2DS, na verdade. Eu tô louco pra comprar ele, porque ele tá bonito. Bom, passou Pokémon, aí veio um 4 na tela. Uia! Tristeza. Bom, isso foi um momento triste pra mim. Por que foi um momento triste? Porque é 2020, filho. Não, você tá falando de Nintendo, amigão. Você não tá falando de Sony. Não, velho. A Sony traumatizou o povo. Você não tá entendendo. Foi uma foto. Foi só uma foto. Sim, foi tipo é o Mario 128. Aquilo Mario que eu falei 128, pra você. Não, Mario 128. Não, Mario 128 foi uma demo, Tech. Isso aqui foi. A Nintendo, primeiro que a Nintendo não faz isso. É o seguinte, a Nintendo, como eu falei, ela preparou hoje, o amanhã e o depois de amanhã. Ela não vai. Não precisa lançar tudo de uma vez. Ela vai estar matando o console. Sabe? Ah, em novembro vai ter um Metroid, um Mario, um Zelda, um Donkey Kong e um Pokémon pra você comprar. Eu vou te dizer, então, porque o Metroid. Por que o Metroid 4 apareceu? Porque lançaram aquele Metroid Federation. Forces, é isso o nome do jogo? Sim, olha, que foi uma bomba gigante. Uma bomba gigante, por quê? Porque já estavam preparando o Switch já. Porque todo mundo queria o Metroid Prime. Não se faz jogo que a gente podia. Eu sei disso, mas todo mundo queria. Eles mostraram o Metroid Prime 4, tenho certeza disso. É o seguinte. Esquece o Federation Force. Olha o que vocês queriam aqui. Eu tenho certeza, mano. É só uma imagem. Eu duvido, se você quiser apostar agora, eu aposto com você. De 2018 passa. Eu não acho que vai ser lançado em 2018. 2019. 2018 não. 2018 não passa. Final de 2018. A Nintendo não faz isso, amigão. A Nintendo, ela mostra que tava lançando Pokémon 6 meses antes. A história da Nintendo já prova. Ela nunca fez isso. Ela fez o hoje. Você acha que. O amanhã e o depois de amanhã. Você acha que vai ser lançado em 2018 esse jogo? Olha, a Nintendo ela é bem imprevisível, não duvidaria não. A Nintendo nunca fez isso, pô, ela não vai... Ó, você lançou Zelda com console, vai lançar Mario no final do ano. O não, começo Zelda do já, ano... virou, já virou normal, filho. GameCube e Wii já fez isso, Wii U... Tá Zelda no começo do console, Mario no final do ano. Começo do ano que vem, ela lança vários jogos. Esse Yoshi, o Kirby, que são franquias que vendem bem. Final do ano que vem, lança Metroid. Em março de 2019, lança Pokémon. A cada 6 meses, dá uma porrada. Assim funciona a Nintendo, mano. Pra que que ela vai lançar logo tudo? Ela preparou o hoje, ou seja, ela botou vários jogos que vai ser lançados até o final do ano, preparou o amanhã, alguns jogos que vão sair começo do ano que vem, e preparou depois de amanhã, alguns jogos que vão sair final do ano que vem. Eu tenho certeza que do ano que vem não passa. A Nintendo não dá ponto sem, não. Nunca fez isso, porque ela vai se vender agora essa sonice da vida. Tenho certeza, mano. Eu boto minha mão no fogo pra Nintendo que sempre que ela... O que ela prometeu, ela entregou. Certeza absoluta. Vai ver se não vai sair até o final do ano que vem esse jogo. Assim esperemos. Assim esperemos. Pode esperar. Cara, eu acho que pode pegar o seu dinheiro e guardar. Eu nunca... Um dos jogos que eu mais quis jogar na vida era Metroid Prime. Então você imagina... Quando eu vi essa imagem, era uma das imagens que eu falei assim, nossa, esse... Aí não me apareceu nada. Me deixou triste. Now in the Loft and for Nintendo Switch. Não. Foi uma imagem, filho. Foi uma imagem. Pareceu, é desenvolvendo agora para Nintendo Switch. Isso não conta. Isso é muito triste. Fiquei triste. Eu estou mostrando a minha tristeza, você não tem ideia. Quando eu vi essa imagem, eu pensei que ia mostrar um gameplay. Eu pensei que ia mostrar Samus. Vai mostrar um gameplay... Pra chegar E3 do ano que vem e mostrar outro gameplay, fazer igual a Sony tá fazendo? Mas eu não estou falando que eu tô certo. Eu só tô te mostrando a minha tristeza. Olha a incoerência. Se ela tivesse mostrado o gameplay, ela ia fazer igual a Sony com God of War. Mostra o gameplay, aí ia no ano que vem mostrava outro gameplay e não lançava o jogo. Eu não tô tentando ser coerente. É igual quando eu vejo o vídeo do Sonic. Eu não quero ser coerente. Eu quero que o jogo seja bom. Pode ser uma bosta, mas eu quero que seja bom. Eu compro 2006, eu queria que fosse bom. Foi uma bosta, mas, cara, é a vida. Eu queria que o Metroid aparecesse. Não adianta você pedir coerência pra mim. Pode ficar tranquilo, vai ficar muito bom esse Metroid, certeza. Logo depois mostrou Yoshi. Yoshi é mais um game aí. Esse game do Yoshi vem vendendo bastante. Eu dei uma olhada e falei, não é possível, mano. Hollywood, aquele outro lá que saiu. Ele vem vendendo bastante, vende em média, pra você ter ideia, o Hollywood vendeu mais de 3 milhões de cópias. O Horizon não vendeu 3 milhões ainda, né? Bom, sem alfinetadas, vendeu bastante aquele jogo do Yoshi, então, pô, ele é carismático, né? Isso aí ele é. E com certeza muito moleque quando vê, mãe, compra isso aqui pra mim. Então vende bastante. Bem, depois veio outro surpresa, já tínhamos Minecraft falando que ia ter entre várias plataformas, depois Rocket League também, com várias plataformas. É super válido. Bem, você vai ter que entrar com a live no seu Switch, mas é super válido porque você vai ter uma base imensa de jogadores. Já assim que o jogo sair, você já tem uma base imensa. Vários e vários servidores pra você jogar. Gostaram? Lógico, muito bom. Cross-plataforma. Cada um pode jogar no seu. Ótimo pra esse tipo de caso, jogos específicos. Eu acho que o válido, a vantagem... Acho que a gente é muito velho pra pensar nisso. Mas a criançada, que é o principal foco do Rocket League e do Minecraft, é bom, cara. Principalmente Minecraft, que é um mundo que ele tem que ser contínuo, certo? Então eles vão colocar vários mundinhos ali e vai ter uma interação. Então eu acho que essa questão do crossplay... Eu não sou fã de Rocket League. Até me divirto jogando com algumas pessoas, tipo meu sobrinho, meu filho e tudo mais. Mas eu não sou, putz, nossa, preciso comprar Rocket League agora. É a mesma coisa que Minecraft. Mas as crianças gostam, cara, os moleques pira. Então realmente é um agregado da Nintendo. Foi mostrado as DLCs do Zelda. Uma DLC bem bonita, bem artística, bem a cara de Zelda mesmo. E o Fire Emblem Warriors, que pra mim é uma decepção, porque vai ser Musou. Mas tem gente que gosta, né? Ué, eu gosto só porque vai ser Musou? Tem gente que gosta. Ué, mas o Zelda teve uma versão Musou também, que foi sucesso, ué. Eu odeio o jogo Musou. Eu joguei o Zelda e eu gostei. Só porque era multiplayer. Dois carinhas jogando. Vai, então você tá de frescura. Não, mas era porque era multiplayer. Era interessante. Você fazia disputa com seu amigo. Você tinha que dividir, tipo... Tem que proteger o portão B. Tem que proteger o portão A. Tem que fazer tal missão. era interessante jogar os multiplayers, tá ligado? Agora vamos ver como é que vai ser o Fire Emblem. De um jeito que todo jogo que tá saindo multiplayer no Switch, capaz que tenha multiplayer também. Aí eu posso ver interessante. Mas eu juro que eu preferiria um jogo Fire Emblem comum. Mas acabou de sair três desses para o 3DS, né? Acabou de sair três jogos pro 3DS desse jeito. Então eu acho que realmente não iria sair. É mais eu querer mesmo e foda-se. Bom, e depois mostrou o Monster Hunter, né? Ah não, foi Monster Hunter não. Bem, galera, quando vocês viram aquele dinossauro aparecendo, vocês pensaram que não era Monster Hunter? Olha, difícil não pensar. Do nada aparece um chapéu em cima do dinossauro. E o dinossauro você descobre que ele tem um bigode. Eu não sei o que falar da Nintendo, tá ligado? Eu desisto. Ah, eu sei, eu vi aí o pessoal comentando aí, muitos da indústria de games aí, falando que é mais do mesmo, hein? Mais do mesmo? Falar que é mais do mesmo, isso aí já existia em outros jogos, etc. Cara, eu vi foi a trollagem da E3 falando que foi a melhor conferência, falando que esperava mais da Sony. O Twitter oficial da E3 falou isso. Eu fico indignado, como é que pode fazer um projeto tão bom assim a Nintendo? Cara, nunca queria imaginar usar o chapéu pra você entrar nos personagens do cenário para você ter várias coisas para fazer. A Nintendo, ela às vezes pensa por alguns lados que não dá para entender, cara. Eu fico indignado. E a imprensa em geral falou, né? Melhor jogo, era o stand mais concorrido esse ano, igual foi o de Zelda no passado. É Mario, né? E aí, gostou dos? Eu achei super interessante, super. Primeiro que já é diferente porque ele tá numa cidade já. Não é simplesmente aquele mundo fantástico, ele tá na cidade ali, ele tem agora essa funcionalidade do chapéu aí, de você controlar, imagina quantas coisas você pode fazer com base nisso, foda, eu achei foda esse novo Mario. Cara, é conferência da Nintendo, pra mim, como eu falei no começo, ela preparou o caminho dela aí, mostrou que o console, por falta de jogo, não vai flopar, certo? Pelo menos ela garantiu que vai ter jogos aí, pro final do ano tem um jogaço, Mario Odyssey, pro começo do ano que vem tem vários jogos. Pro final do ano também, quem tiver interesse do ano que vem também já preparou jogos aí. E eu acho que vai ser isso. Ano que vem a gente vê teaser de Donkey Kong pra 2019 e as suas outras franquias. Eu tenho certeza que ela vai explorar todas. O Switch eu acho que realmente vai ser um console de muito sucesso. Não vai ser só fogo de palha não, só o começo vendeu muito. Meu, e depois mas parou, vamos falar assim. Eu acho que o Wii U, ele não vendeu muito, por causa de, claro que muita gente acha, não entendia a proposta, nem eu entendia. Segundo, que tinha muitas franquias que o povo queria jogar e não jogou. Aí foi marketing, foi o tablet foi atrasado demais, a ideia de tablet foi muito atrasada. Da mesma forma, parecia incompleto. Depois que você vê o Switch, você vê o que, que eles queriam fazer, tá ligado? O Switch mostra, eles queriam chegar aqui e não conseguiram, entendeu? Eu acho que o Wii U foi um erro, mas serviu muito de aprendizado pra Nintendo. Eu acho que depois de vender 100 milhões de Wii, é claro, nunca é bom uma porrada assim, você cair nunca é em relação à empresa, né? Empresa cair não é uma coisa boa. Mas uma coisa que o Flávio Augusto fala muito, que é o dono da Wizard, ele fala muito nos podcasts que ele faz lá no Nerdcast, que uma empresa estável não é um negócio bom. E a gente tá vendo isso com a Sony, certo? Essa estabilidade da Sony tá prejudicando ela. Então eu acho que a Nintendo aprendeu muito com essa época do Wii U. E pô, o Wii U quase não tinha jogo anunciado. Em compensação, o Switch não tem nem 6 meses de vida, já tem uma biblioteca imensa aí pros próximos meses. Então eu acredito, cara, que pra Nintendo se dar mal nessa, ela vai ter que errar muito feio, tá ligado? Ela vai ter que fazer uma besteira muito grande pra errar. Porque a galera da E3 saiu falando que Mario tinha duas fases lá pra jogar, que o Mario Odyssey é tudo isso mesmo que aparece ser. Então, pô, só se acontecer realmente um milagre aí pra Nintendo se dar mal. Eu não acredito nisso. Também não, acho que só se ela fizer um grande erro. Quando ela anunciou o Switch, ela já trouxe Zelda, né? Então ela já foi inteligente de trazer logo um Zeldão. Mesmo tendo a versão pra Wii U, mas, né? Agora, essa conferência eu achei muito boa dela também. Ela trouxe vários jogos pra esse ano com data, né? Tem o Metroid. Obviamente, Metroid, você não pode querer que Metroid vá sair no mesmo ano do lançamento de um console, né? A gente sabe, a gente tem experiência aí de jogos saindo no mesmo ano que o console. E a gente sabe que os produtores não têm tempo atualmente não tem tempo de fazer um jogo que vá lançar junto com o console e seja um top. Já tem Zelda, já tem Mario, já tem Zelda. Exatamente, não tem porquê. Então vamos esperar pro ano que vem. Né? Tem muita coisa. E o Rocket League, achei, eu fiquei surpreso demais, até comentei, já comentamos sobre isso, sobre a cross-plataforma com Rocket League e Minecraft e tal. Mario achei foda também. Me surpreendeu até a habilidade do chapéu, me surpreendeu, é uma coisa que eu não tinha pensado, né? Você agora não só tem o Mario, mas você tem na verdade todos os personagens e talvez até objetos do mundo pra utilizar. Então, ela só vai se dar mal se ela quiser mesmo. Se ela quiser se dar mal, se ela vacilar muito. Xenoblade aí também, eu não joguei, mas dá pra ver que é um puta de um RPG. O pessoal fala muito bem também, então. Só se ela quiser mesmo, né? Bom, e depois pra não fechar com chave de ouro, só a Nintendo mesmo fazer isso, ela anunciou, porque essa conferência foi. Ela não é uma conferência, né? A gente fala conferência por falar, né? Esse vídeo só mostrou jogos de Switch. Então depois ela mostrou, né, o novo Metroid, né? O Metroid pra Nintendo 2DS, né? Ou 3DS, que é o Samus Returns, que é uma remake, né? do Metroid 2. Que é o clássico que a galera queria também, tava pedindo muito. E cara, ela mostrou depois, só que a Treehouse também é 3, né? A galera achou muito ruim, xingaram, mas a Treehouse é 3 horas. Vai fazer o quê? É 3, ela tem lá, tem 3 vídeos todo dia com várias coisas pra você assistir. Então, tudo bem, beleza. Se tivesse colocado lá junto, ia dar um outro impacto. Mas tá aí, vai ter Metroid pra quem quer. Quem quer Metroid 3D vai ter, quem quer Metroid 2D vai ter. Não, não tem choro dessa vez, não tem choro. O que eu acho da Nintendo? Eu falei, vou repetir. Eu acho que ela tem que, sim, fazer todas as franquias, jogos que todo mundo curte, todo mundo quer, que vendem 80%, tipo, tinha 10 milhões de Wii U e vendia 8 milhões de Mario, velho, entendeu? É uma coisa absurda, uma coisa assustadora. A Nintendo tem esse poder. A Nintendo é um tipo de jogo, por mais que você não joga, duvido que alguém, as pessoas que tinham Sony ou Xbox não olhassem pra algum jogo da Nintendo e falassem assim, pô, eu quero jogar esse jogo. Nossa, esse jogo parece da hora, entendeu? Eu quero que a Nintendo não aconteça sobre um GameCube que teve muito jogo bom, mas não vendeu tanto. Vendeu bem, mas não vendeu tanto quanto o PlayStation, por exemplo, e o Wii U. O Wii U foi o pior, né? O GameCube não tanto. Eu quero que a Nintendo faça. Eu quero esse console, eu quero esses jogos, e eu gostei de alguns jogos, só que eu quero que apareçam third parties. É uma coisa que não apareceu muito no negócio da Nintendo. É third parties. FIFA, todo mundo falou que é de qualidade no Switch. O pessoal ficou besta lá que FIFA tá rodando muito bem e ficou um jogo muito bom. Então, eu quero isso, cara. Eu quero que, pra calar a boca do chato, sabe? Aquele cara que fala assim: eu não tenho um Nintendo porque não tem Call of Duty. Eu não tenho Nintendo porque não roda a NFL. Mano, cala a boca. Compro. Se sair esses, acaba a desculpa, entendeu? Das pessoas comprarem o console. Porque essa é a desculpa principal pro Wii U não ter vendido. Não tinha os third parties. E se tiver, é só bala pra frente, cara. Nintendo não vai parar de vender. Esperamos que isso aconteça. Eu acho que com bastante videogame vendido aí, eu acho que vai ter third party, sim. Eu acho que dessa vez não é igual o Wii, que você tinha que fazer toda uma adaptação de controle pra funcionar, tá ligado? É só você faz um pequeno downgrade ali no seu vídeo, no seu coisa. Não lança 4, não lança só em 4K 60 FPS, no Switch roda. Só não precisa ser o faz igual quando sai aquele jogo novo de PC e você, sua placa de vídeo não roda muito bem, você tem que diminuir bastante coisa. Eu sei que muito jogo vai ter bom aí pro Switch. Eu tenho uma esperança muito grande nessa plataforma. galera, chegando aqui ao final, foi uma E3 diferente do que a gente estava vendo nos últimos anos, certo? Nós vimos, viemos de duas E3 espetaculares. A gente viu que a realidade é mais triste do que parece, pelo menos eles tocaram no assunto, mas Shenmue, Kingdom Hearts, Final Fantasy, entre várias outras franquias aí, não tem nem perspectiva de sair, então ficou pro passado mesmo, o show na E3. Nós tivemos conferências mais pé no chão, tivemos boas conferências de third parties, e tivemos a decepção maior, eu acho que unânime aqui, pelo menos entre a gente, da Sony. Bom, pra finalizar, eu queria que vocês falassem aí, ranqueassem, pelo menos quais foram as três melhores conferências que vocês acharam, ou pelo menos os três melhores jogos que vocês acharam. Não em ordem de o que eu quero, mas na ordem, assim, os três jogos que eu quero comentar, que eu quero destacar aqui, já os meus, Mario Odyssey. Tô louco pra jogar, quero jogar hoje. Se eu pudesse, eu estaria jogando agora. Não estaria conversando com vocês aqui, um bando de trouxa. A Way Out, que é um jogo que aí apresentou lá atrás, no outro podcast vocês podem ouvir. Eu gostei muito daquele jogo também. É um jogo multiplayer local, que é uma coisa que eu amo no fundo do coração. E eu estava comentando com o Duzinho que eu queria muito isso antes da conferência, e quando chegou lá tinha isso pra mim. Então gostei muito. E pra terminar, Anthem, certo? Não tenho perspectiva de quanto vai sair, não tenho perspectiva de muita coisa, mas aquele videozinho pequeno que me mostraram muito me agradou. Espero que ele continue por aquela linha, que é um jogo certeza que eu vou comprar, se for daquele jeito. Bom, esses são os três jogos que eu queria destacar aí da E3. Então, eu gostaria de destacar acho que em primeiro lugar, o Anthem. Anthem também me impressionou bastante. Fiquei bem surpreso com um jogo assim. Espero que seja tudo isso que o trailer lá mostrou. Way Out também. Way Out eu achei incrível. Eu joguei Brothers, Tale of Two Sons. E achei incrível, uma experiência incrível de gameplay. É um jogo curto, mas tem uma experiência fantástica assim. E são os mesmos criadores. Eu, sei lá, achei o jogo interessantíssimo pela ideia de jogar em co-op também. E pra mudar também, eu vou deixar como terceiro o Code Vein. Achei bem interessante essa proposta aí, mostrando que esse estilo de jogo de Saga Souls vai perdurar por muitos e muitos anos aí, que o pessoal pelo jeito não cansa. E eu achei bem interessante aí a proposta dele ter vindo na conferência da Microsoft. Eu vou falar uns diferentes aqui, mas precisa ser só três? Pode ser mais não? Pode. Vamos lá, eu vou falar um que é continuação, que eu, na hora que eu vi o vídeo assim, eu não cheguei a falar aqui porque deu um problema aqui na gravação, mas o Ori and the Will of Wisps, cara, esse jogo é tipo de não chorar, porque chorar é frescura, mas é do tipo que você fala, cara, eu preciso jogar esse jogo. Ori é muito bom e tem que jogar. É um jogo que eu realmente não pensava, pude saber que ia ter uma continuação, mas fiquei emocionado do mesmo jeito. Gostei muito do Mario, mas é Mario, é aquela coisa, né? Mario não vai ser ruim. Mario não, é impossível ser ruim, cara. Então não tem por que eu ficar, nossa, mas é o Mario, cara. Se a Nintendo errar com o Mario, ferrou, entendeu? Um que me surpreendeu, e vou ter que repetir um pouco do que vocês falaram, foi o Anthem, que eu achei muito melhor do que o Destiny, muito melhor que muito jogo, e o vídeo era muito lindo, vai ter um downgrade, mas eu vou jogar do mesmo jeito. E é da BioWare, que eu não conheço nenhum jogo ruim da BioWare. Então, o Andromeda talvez, mas aí há discussões. E Dragon Ball. Eu sou um cara que gosta muito de jogo de luta, eu adoro jogo de luta, de todo tipo, de 3D, 2D. Eu gosto de Tekken, eu gosto de Virtua Fighter, eu gosto de... E Dragon Ball, mano do céu. Mas Dragon Ball, muito, muito da hora, muito louco. Tem outros jogos aí pra gente falar, por exemplo, Detroit, eu acho interessante a ideia. O único da Sony que eu pensei interessante, o resto não tá nem aí. E um que eu não falei, porque vocês falaram na outra gravação, que é da Bethesda, que é o Wolfenstein. Que a história é muito louca e eu gosto muito do gameplay, é muito foda e eu quero jogar o Wolfenstein. Eu preciso jogar o Old Blood que eu não joguei ainda, que é muito louco. Esses e alguns outros, mas esses principalmente, Ori, o Anthem, o Mario um pouquinho, o Dragon Ball. Detroit, mais ou menos, aquela coisa, né? Mas esses são os bons da C3. E o péssimo da E3 foi a Sony. Bom, galera, é isso. Então, nós fizemos a segunda parte aí do podcast, demos nossas opiniões, a gente também quer saber a opinião de vocês. Então, comentem aí no site sobre o que vocês gostaram, quais jogos mais vocês gostaram, se vocês são fã da Sony se sentem lesados, ou se for pra vocês, tá de boa. Tá de boa, tranquilo, a Sony sempre foi assim, e eu não ligo de ter que esperar mais de um ano pra poder jogar um jogo exclusivo dela. Tranquilo, cada um tem a sua opinião, né, comprando o console, você pode fazer dele o que você bem entender. Então, lembrando que a gente não tá aqui dando rage na Sony, não, a gente só tá aqui querendo, né, querendo o melhor. É, tá alimentando, de certa forma, críticas pra Sony exatamente porque a gente quer que a Sony melhore. Não é porque a gente é cachista que quer ficar defendendo a Microsoft. A Microsoft, no nosso ponto de vista aqui no geral, tá com uma política melhor e a gente tá elogiando. Do mesmo jeito que a Sony tá com uma política pior, uma política ruim, na verdade, e a gente tá criticando. Do mesmo jeito que a gente criticou na Microsoft. É porque a gente não fez esquece disso, mas a gente criticou muito a Microsoft lá no começo. E a gente elogiou muito a Sony, então é natural. Então não nos queiram nos matar, certo? Nós achamos que neste momento, tanto que eu não iria comprar um Play 4, o Eduardo não iria comprar um Play 4, o Chris tem interesse de comprar um Play 4, não ia existir esse interesse se nós não gostássemos. Certo? Nós não somos retardados mentais para ficar xingando aquilo que a gente sem motivo nenhum, aquilo que a gente tem. A gente tá falando como consumidor mesmo do fato de que precisávamos de um produto, só que não foi entregue esse produto pra gente. E, claro, ao reclamar, nós esperamos que melhore, certo? Então é isso, galera. Muito obrigado aí por acompanhar nosso podcast. Comentem aí, sigam nossas redes sociais no Facebook, no Twitter e também no YouTube. Todas Irmandade Nerd, certo? Compartilhem nosso podcast, se puder aí, para podermos crescer um pouquinho. Certo, é de graça, podem compartilhar, não vai matar ninguém. E é isso, o Cris, a gente pode encontrar o Cris no Colisão de Ideias, não, Cris? É, quando a gente quiser gravar, quando acontecer gravações, a gente vai aparecer aí. Tá difícil de todo lado, velho. Tá difícil de todo lado. Tá difícil. Sem tempo, a galera sem tempo. Mas lá no Coliseu a gente tá sempre lá fazendo algum cast também. E o Duzinho tá aqui comigo toda vez. Depende do plano de videogame. Vamos ver se a gente faz essa live no ano que vem, quem sabe? Uma live na E3 do ano que vem. Pois é, né? Fazemos a live da E3 do ano que vem. Depois fazer mais outros podcasts de videogame também, porque nossos casts estão lotados de anime. Vamos fazer mais cast de games aí. É isso aí, galera. Valeu, tchau, até mais. Falou.